Estádio 97, oferecimento de Peugeot 208 com central touchscreen com taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Ticket Alimentação de Natal, o cartão que vai mudar o jeito de motivar seus colaboradores. Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira, acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E oferecimento do Grupo Esser, um nome construído com história. Tá no ar Estádio 97, boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde. Beleza, boa tarde. Aí, e aí? Boa tarde. É, boa tarde. No ar com mais um Estádio 97, aqui na Energia 97 FM. Como você se sente, Sombra? Sende-me. Sende-me. Você não vai brigar comigo também? Não, você não. Que tá, querido. Obrigado. Como você querido se sente, é falso, Sombra? Hein? No seu penúltimo dia de vida. Quê? No seu penúltimo dia de vida, não é amanhã que caiu o avião aqui? É, não, é o que dizem. Então, quem diz que a gente é vai o que dizem, não, é o que diz o vidente. Então. Mas não cai no prédio da rádio. Não, é, mas os destroços vêm pra cá. É uma quadra. Entende? É azar ou sorte, velho. Não, mas na hora que tá prevista a queda, não é o momento que eu estou aqui na rádio. Ah, então tá. Entendeu? Que horas que a queda tá prevista? Então tá. Falaram em 8h30 da manhã, ah, né? Ah, 8h09 e 10. Tô tranquilo, cara. Justo 8h30 da manhã? A queda está prevista para o dia 7 de dezembro, viu? É. É, por volta depois da rodada, quando terminar os jogos. Ah, é? Tem um troço cai? Verde caindo rápido, hein? Tá certo. Tá caindo tá numa certo. Velocidade. Muito bem. Daqui a pouco temos convidado importante aqui no Estádio 97, mas vamos abrindo as manchetes, seu Bento. Aí. Bento! Beleza. E aí, seu Bento? Então tá bagaço aí, com seu quem, Sombra? Ah, com o tricolor? O tricolor? Então tá tricolor. Bom, vamos ver o tricolor. É, né? É, rapaz. É, tricolor, decisão amanhã. É, decisão. Decisão, importante. Mais de 30 mil ingressos já vendidos para amanhã. Agora deve estar bem mais, viu? Porque essa foi a última estimativa, acho que foi meio-dia. Então, eu entrei mesmo no site para comprar e muitos lugares aí já não tem. Ah, mas você foi comprar geral, que não existe mais. Não, geral. Mas eu gostava de ver. Você não gostava de ver o jogo ali? Não posso dizer que gostava, porque eu nunca vi. É, eu vi, eu gostava de ver o jogo ali. Você gostava? Eu gostava. Eu acho legal ficar bem perto do campo, assim. Não, é bem perto. É, mas mais perto do estádio é, né? O local mais perto. Assim, ficar perto da grama. Você é legal, gostava mas tá... de ver ou você gostava É que depois eu mudei, eu fui lá pro arquibancada azul. Que não é mais azul, né? Você vermelho. Você gostava do aconchego ali. Não, eu gostava de ficar... Eu gosto de ver. Quando eu vou ver futebol, RG. E... Você não vê, você fica andando lá. Eu fico nervoso. São Paulo outro. E o seu patrocinador também estão se acertando sobre a despedida do Rogério Ceni, sobre o uniforme, enfim... Não tudo sei, isso aí. Não se acertando? É, não, é da contra. Tá, diz que tá, é. O bicho tá pegando. É conversar não significa se acertar. É. Você pode chegar e conversar. Tanto beleza. Que hoje seria o lançamento, foi o lançamento da camisa do Rogério, né? E a princípio era pra despedida e depois não Mas era foi? Mais. Foi lançado hoje? Tá no site oficial lá, a camisa. Sei. E seria com a presença do Rogério. Né? Mas não houve lançamento, só que com a presença do Rogério, não só houve nada. Não. Mas depois da porrada também, né? Das besteiras que eles fizeram. Ah, mas e gente, da porrada do Rogério, tá certo. Borracha nisso e passa por cima, hein? Passa por cima. Como nisso? Assim? Lógico, velho. Você tá louco, os caras fizeram um monte de besteira, vai mas passar por cima. Mota, é uma homenagem ao próprio Rogério Ceni, cara. Eu acho que ficar fomentando isso daí, ficar potencializando o que ocorreu, eu também acho que foi grave, acho que foi ridículo, foi um amadorismo imenso por parte da pênalti. Mas, velho, ficar agora, sabe, dando ênfase nisso daí, sabe, potencializando o fato, ah, vou sabotar a pênalti, ah, vou fazer isso. Mas eu acho que tá desgastado pros dois lados, viu, mano? Tanto pra pênalti como para o São Paulo. Você é um cara dos mais bonzinhos que eu conheço, mais boa praça é você. Ah, agora eu vou te dizer um negócio, mano. Foi tão grotesco que parece que foi de propósito. É um erro tão gigante que parece que foi de propósito. Foi um troço que, olha, isso não se faz, rapaz. Eu acho que nessa situação, não só pelo furo que foi dado, né? Mas eu acho que tem muito mais coisa envolvida, entendeu, mano? Não, não é acho, simplesmente por um acho. Aviso errado. É. Já vinham rusgas aí nessa parceria. Também acho. Ah, já começava que tinha atraso daqui, aí já tinha descontentamento de lá, conversações com outras empresas. Então tem muita coisa aí. O que se diz é que São Paulo gostaria que fosse feita uma rescisão. Amigável. É. Amigável. Eu também acho. Como diria aquele velho repórter, que fique bom pra ambas as partes. Eu acho que o Rogério Ceni vai fazer muita falta ao futebol. Juninho, você... Com certeza. Juninho Pernambucano, um dos maiores cobradores de falta do Brasil. Muito obrigado. Depois de Matuidi, que pra mim bate melhor falta do que eu, apesar de nunca ter batido falta. É verdade que você gostou muito da imitação do Rudy? Gostei, exatamente. Queria elogiar o Rudy, que me imita e faz homenagem. Todas as imitações de Rudy são uma homenagem a alguém. Tá, é verdade. Mas ô Sombra, é homenagem a tua. Deixa eu ameaçar você. Tem no site do São Paulo, se eu não me engano, acho que é um link que chama TV São Paulo. É. Não sei se você já chegou a acompanhar. Tem hoje um link aí que postaram aí referente a um treino ali que o Muricy tá no banco ali cornetando jogadores. É, é bem legal, velho. Você chegou a ver ou já você vi, não viu? Já vi. Porra, cara, isso daí é legal demais, cara. Já vi. E o Muricy, ele passa mesmo aquela imagem aí de ser turrão, deixa aquele cara que às vezes não tem o contato com o Muricy, cara. Mano, o pessoal tem essa imagem, né? Aquele cara carrancudo, mas não é. Imagina que eu tenho que aguentar no treino, com o time reserva, jogo com Ademir e o Sr. Oswaldo. Imagina que eu tenho que aguentar. Mano, eu nunca tive a oportunidade de estar com o Muricy. No momento relax. É, nunca. Mas quem o conhece, o Zé que conhece muito bem ele. Faz uns drinks bacanas, né? Puta cara legal. Não, eu até imagino que seja, não Sombra, tem mas nada de é. Ganzinza. Então, mas o problema é que o torcedor, ele só tem aquela imagem do Muricy à beira do gramado, aquele Muricy que vai pra entrevista coletiva. O cara não tem a oportunidade de comer um churrasco com o Muricy, né? Pois é, o cara. Então, no momento de descontração ali no rachão, ele tava zoando o Patos, ou o Kaká, o Luiz Fabiano, o Rogério. É tipo assim, eu não pareço um cara sério, você já esteve comigo. Sim. Né? É sério, eu jogando o biriba. Jogando biriba, jogou com a gente. Pergunta que não quer calar. Diga. Vocês que mandaram sal grosso lá pro porco, pro Verdão lá? Por quê? Jogaram sal grosso lá no porco. Jogaram portão, na véio. Frente. Jogaram mesmo sal grosso? Foi o mesmo lá que vocês guardaram lá? Mandaram do ano passado, tá guardado. Sobrou lá. A gente prestou pro Palmeiras. Mas eu não sei se eles têm o sal grosso que a gente teve, que foi o Muricy, viu, bicho? Bom, tirando com as manchetes do estádio 97, Corinthians. Vamos renovar com o embaçado, hein? O Paolo pela a importância do Tá bom, vai. Disco riscado. Acabou a pilha, Mário Gobi. Mas ó, fica desengasgou. O Paolo é importantíssimo para o Corinthians. Ô, você falando o nome do Corinthians. Acho que eu entendi porque que a renovação tá difícil. É, você falando o nome. Para, porra. Você falando o nome do Corinthians e depois o Mano com o monólogo do Corinthians, nós vamos sair daqui amanhã. Vai. Vai. Mas ó, e o Fagner também é um, que o Mário Gobi também quer deixar encaminhado já pro ano que vem, vai conversar com o time alemão lá pra ver se mantém ele. E só sobre técnico mesmo, né, mano? Tá indeciso como vai ficar. Hoje o Mano também deu entrevista, ficou chateado como foi conduzida a situação. E aí, pelo menos o Gobi tenta renovar com os jogadores, Guerreiro, Fagner, mas de técnico mesmo só ao final do campeonato. É, Bento, primeiro com relação aí ao técnico, eu acho que o Mano Menezes ele não será o treinador do Corinthians em 2015. A oposição e a situação têm seus nomes prediletos ali, o Tite é bem cotado e o Vanderlei Luxemburgo também. São dois treinadores aí que podem estar negociando com o Corinthians aí após o término das eleições em fevereiro. Com relação ao Guerreiro, o Guerreiro, a pedido inicial dele havia sido de US$7 milhões e um salário de US$520 por mês. O Corinthians ofereceu US$3 milhões, ou seja, menos da metade, e o Guerreiro não aceitou. Agora parece que vão sentar essa semana aí para tentar resolver isso daí. A proposta do Corinthians vai ser em torno de US$10 milhões e um salário em torno de US$500 e pouco por mês também. Não sei se vai chegar a US$550. Eu acho que é um investimento alto, porém, é um investimento que eu acho que é necessário. O Corinthians ele não vai conseguir buscar no mercado um jogador por essas cifras e um jogador que venha e dê certo como o Guerreiro está dando. O Guerreiro ele exige 3 anos de contrato e o Corinthians queria 1 ano e meio apenas para tentar fazer com que esse valor caísse. Mas eu acho que vale a pena investir sim nessa renovação do Guerreiro. É um jogador que hoje, talvez é um oásis dentro desse elenco do Corinthians. O Guerreiro, quando joga, o Corinthians se porta de uma forma. Quando o Guerreiro não joga, o Corinthians se porta de outra. E só tem ele, né? Só tem ele, Mota. Se o Corinthians tiver o interesse de dispensar o Guerreiro e tentar com esse dinheiro buscar um outro jogador no mercado, você não vai conseguir. Ainda mais um jogador que venha e dê certo, com a certeza, né, que nós temos que o Guerreiro dará o ano que vem. Mas o Corinthians não vai trazer o Tevez, que eu falei no meu programa, que é vai. O Tevez... Quem mais? E o Cruz, mas, quem mais? Desculpa. E o Drogba? Eu acho que tem telespectador, eu acho que tem ouvintes aí que até podem se iludir com uma notícia dessa. Mas desculpa, o cara que dá uma informação dessa, o cara tá brincando com a inteligência do telespectador ou do ouvinte, tá chamando todo mundo de imbecil. E o Ibrahimovic também vai vir pro Corinthians, que é bem feliz, gente. O Tevez hoje, ele joga no principal time italiano. A Juve é a principal força na Itália. Tevez... que é a única força lá, viu, mano? E é o artilheiro, né, da Itália, né, fora isso, Mota, o Tevez hoje é um cara que tem mercado, pelo fato de ele atuar frequentemente na seleção argentina, voltou a ser convocado agora. É um cara que ele tem mercado na Europa, gente. É um cara que se destacou no futebol italiano. Se a Juventus amanhã fala, quero vender o Tevez, é óbvio que ele vai jogar num outro clube de lá. Não vai voltar pra América do Sul nunca mais, velho. Boa. É só pra ver o velório da mãe ou do pai. Tá certo. Vai, manchete do Corinthians. Oferecimento de HD e seguros. Imagine que você está no seu carro esperando o sinal abrir. De repente, batem na traseira do seu automóvel. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre, lamentável, bateram no teu carro, mas sabe quem que tava no carro atrás que bateu no seu? O Anderson Silva. Você não vai discutir com ele só por causa dessa batidinha, né? Nem precisa. O Anderson Silva tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá resolvido. Em minutos, a autorização do conserto estará na sua mão. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de contar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. O preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. HDI Seguros é de Bate Pronto. Vamos, continuando com as manchetes do Estádio 97, vamos falando do Santos. Santos, let's go! Isso aí, RG. E aí, seu Bento? Tudo certo? Vamos aí. Beleza, o Peixe hoje, um dos jogadores, um destaque desse ano, o Lucas Lima foi um destaque no Brasileiro, esse ano do Peixe. O Peixe dividiu, né, os direitos sobre o jogador aí, em 40%, dividiu com o fundo, mas ainda o Peixe vai ficar com a maior parte aí, em caso de transação futura. Tem um bônus para isso. Tem um din-din. É, o Lucas Lima é um bom jogador, né? Era importante essa continuidade dele no time, acho legal. É, tem tudo aí para dar certo. E parabéns aí à molecada, né? Continua a base do Santos aí, sendo campeão, sub-13, campeão, sub-17 disputando, final sub-15. Quer dizer, tomara que tenha capacidade e competência próximo ao presidente do Santos para poder administrar tudo isso aí que brota lá, né, no Santos. Pô, não é possível que a gente não consiga aí em 2015 chegar perto de um título ou ganhar um título, porque já está dando saudade já, né? E esperando aí, né, terminar 2015 com os dois últimos jogos e que o Santos termine com a maior dignidade possível. Tá certo. Beleza. Beleza, beleza. Foram as manchetes do Santos. Agora vamos ao Palmeiras. Vocês. Vocês. Vocês. Cadê vocês? A vovó. Tá a vovó. Gostou, né? Gostou da entrevista do Vardy, viu? Gostei, né? Fala aí, vó. Gostou? Fala aí. Não, eu achei bonitinha, mas fiquei com medo de levantar e machucar. Então eu fiquei rezando ali a entrevista inteira, né? Porque se ele não jogar se não jogar contra o Inter. E contra depois aí, contra o Paranaense? Aí já foi. Foi não, vó, ainda tem chance. Tá triste, ô vovó, deu um pique que ele não vai pro jogo do Inter, hein? Tá com cara que não. Ah, ele falou assim, se caso eu não for, é bom que eu não viaje pra não ficar aqui me tratando. Pior do que ele é a dupla de zaga que eu acho que vai, viu? É duro, hein, vovó? Pô, mas não era melhor guardar ele nesse jogo? Ele tá machucado, porra. Se ele guardar tá machucado, não adianta aí. Guardar nesse jogo e no último ir, que é mais garantido? Isso aí. Uma coisa que ele falou... Desculpa, Benjo. Uma coisa que ele falou na coletiva, ele tem razão. Qual? Ele falou, ô gente, não é o Valdívia que vai cair se cair, é o Palmeiras. É verdade. Sim. Porque também as pessoas falam, ó, o Valdívia vai cair. Não é o Valdívia, é o Palmeiras. Mas usam o Valdívia porque ele é a principal referência do elenco. Eu sei, mas também você não pode colocar. Quem montou esse time não foi o Valdívia, hein? O Valdívia tem o lado errado dele lá. Mas quem tá dizendo o Valdívia vai cair? Ele diz que não era pra jogar nas costas torcida, dele. Que a torcida que, tipo, se ele participar, cai. Se ele não participar, não cai. Claro que quando ele não era capitão, eles responsabilizaram ele. Quem montou o time não foi o Valdir, hein, gente? É que ele disse que em 2012 só sobrou nas costas dele. E agora ele não quer que aconteça isso de novo. E hoje nós estamos recebendo aqui o convidado, que é o Vladimir Pescarmona, Fuletri. Que é candidato à oposição, candidato à presidência do Palmeiras. A eleição é sábado agora. E o Pescarmona é o candidato da oposição. Então, torcedor do Palmeiras que quiser tirar as dúvidas, fazer pergunta, vocês aqui. Além da vovó, o Landucci também vai estar hoje, porque o Domênico tem um evento e não pode estar aqui. Então, o Landucci, como um palmeirense, também faz as perguntas. E só para relembrar, hein, gente. O programa não apoia o Pescarmona. O programa é democrático. Eu convidei... Mas você tem cara que apoiaria, se você fosse palmeirense. Você apoiaria. Hoje? É. Apoiaria. Hoje, se eu fosse palmeirense, hoje eu apoiaria sim. Ainda bem que você é São Paulino. Ah, do mesmo jeito, sou corintiano. Do mesmo jeito que eu falei pro Aidar aqui que eu não votaria nele. Agora, a gente convidou o Paulo Nobre, só para repetir. O Paulo Nobre, o assessor dele, lá, o Fernando Melo, que era o assessor do Kia, mandou responder que o programa que eu tô, ele não está. É assessor do Kia. É, então, torcedor do Palmeiras, eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa, vocês só vão ouvir um lado da história. Então dá boa tarde, ainda tá claro. Boa Seja tarde, bem-vindo, senhor Pescarmona, boa tarde. Tarde. Boa tarde, muito obrigado a todos pela oportunidade da gente estar aqui falando sobre as coisas do Palmeiras. Estou à disposição de vocês aí para perguntar o que for preciso e esclarecer a minha posição com relação à minha candidatura à presidência. Então, começar com uma facinho. Como é que tá as pesquisas de boca de urna? Porque a eleição é sábado agora, né? É, a eleição é sábado, dia 29, começa a partir das 10, termina às 19. A pesquisa, nós fizemos essa pesquisa já em abril de 2013. Aliás, nós estamos abril de 2014. Em abril de 2014 nós fizemos uma pesquisa e o Paulo Nobre estava ganhando. O time ainda estava numa situação boa no campeonato. E ele estava com 32, mais ou menos, e a gente estava com 8. Aí ele veio a Copa do Mundo e aí o time começou a cair. Aí a nossa a campanha começou a crescer, nós ficamos com 16 pontos, chegamos a 26 em outubro. E hoje ultrapassamos, estamos com 35 a 32. É, existia um número de 30% de indecisos, hoje está na faixa 19-20, e é o que provavelmente vai decidir a eleição. Essa é uma eleição diferente, né? Porque é a primeira vez, né? O pescador em 100 anos é a primeira vez. Nós brigamos muito para que isso pudesse acontecer, para que o sócio pudesse votar. E houve uma resistência muito grande na época do conselho, e tivemos que brigar com as forças lá internas. Mas conseguimos, graças a Deus, aprovar, e agora vamos ver a experiência. A primeira, a gente não tem parâmetro anterior. Mas acreditamos que vai ser uma boa lição de democracia e esperamos que dê tudo certo. É urna eletrônica esse ano, né? Não, já, na verdade, essa urna eletrônica ela já existe, também foi uma conquista nossa, porque antigamente era na base do papel. Brigamos muito na época contra o pessoal do Mustafa, que não gostava, que não queria de jeito nenhum. Aí conseguimos colocar no estatuto a mala direta e a urna eletrônica. E conseguimos, isso foi um avanço em todas as eleições que estão tendo aqui. Mala direta é porque eu mandei a mala direta. Mala branca. Não é mala branca, é mala direta. Mala é a favor, eu sou a favor da mala branca. O mano é a favor. É mala verde. Aí, né? Aí é uma outra história. O senhor Pescarmona. Mas conseguimos, então, finalmente implantar a urna eletrônica. Só pra definir, pra quem não conhece, o Paulo Nobre é do grupo do Mustafa, é isso? O Pescarmona é o pai dele, né? Hã? É o pai dele. Pelo menos o Mustafa declarou que é pai do Paulo Nobre. Politicamente. Politicamente. E o teu grupo é o grupo de quem? É do Beluso? Apoiado pelo... Eu sou, olha, diga-me com quem andas que eu te direi quem é esse. Né? Eu sou apoiado pelo homem que trouxe a Parmalat e que fez a Arena. E o Paulo Nobre é o homem que é apoiado por o que caiu em 2002 e ajudou a cair em 2012 e está quase tentando agora. Ô, Pescarmona, boa noite antes de mais nada. Com relação, por exemplo, à eleição aí do Palmeiras e o voto do associado, eu acho que isso daí é um pouco perigoso, eu vou explicar o porquê. Antigamente, quando os conselheiros tinham direito a voto, eles eram eleitos ali pelo associado e eles poderiam votar e eleger o presidente do Palmeiras, eu achava ruim. O fato do associado hoje também eleger o presidente do Palmeiras, eu também acho ruim. Isso acontece muitas vezes em outros clubes também. Eu vou usar o Palmeiras como exemplo porque é do Palmeiras que a gente está falando. Hoje, no Palmeiras, inclusive algumas pessoas dizem na mídia que a maior parte dos associados não são palmeirenses. Não é verdade. Então, não procede. Então vamos lá. Porque, só para concluir o raciocínio, aí o senhor já emenda a resposta. Porque pelo fato, talvez, aí, da maior parte dos associados não serem torcedores do Palmeiras, eles vão eleger, talvez, se a piscina tem cloro, se a quadra está bem iluminada, então vamos lá. Se o portão está bem pintado. Então não procede essa informação. De jeito nenhum. Bom, primeiro que nós pulamos de um universo eleitoral de 300 pessoas, que eram totalmente manipuláveis, que é o conselho do Palmeiras, quem vive profundamente a política lá sabe disso, e aumentamos para 10 mil. Hoje são 10 mil sócios. Então, só o fato de você sair de 300 e ir para 10 mil, a manipulação fica muito mais difícil, ok? Aí que eu lembrei que em abril de 2013, nós fizemos uma pesquisa assim que o Paulo ganhou a eleição, porque havia um diretor jurídico na época do Tirone, e ele era contra as eleições diretas, porque o dizia... Piraci? Isso. Foi você que falou, não, mas é esse mesmo, é o Piraci. E ele dizia que o próximo presidente do Palmeiras, se fosse eleito pelas diretas, seria eleito por São Paulino, Curitiano, etc, etc. Então, nós fizemos uma pesquisa ampla na época para saber o que o associado pensava. E, por incrível que pareça, 72% dos sócios do Palmeiras são palmeirenses. 14% não querem saber de nada. Aliás, na pesquisa que eu falei agora há pouco, existe aproximadamente 20 indecisos. 14% diz que não vou votar. É o mesmo número daqueles que dizem que não tem time. E o resto, e aí vem, como Corinthians, acho que cara 5, depois São Paulo 4 e tal, enfim. E a segunda pergunta que nós fizemos, que é muito importante, inclusive, foi o que você acha que nós temos que dar prioridade. A prioridade para o futebol ou para o clube social? E, inacreditavelmente, a pesquisa bateu. Os 72% disseram que os dois têm que andar junto, porque são palmeirenses e querem, porque frequentam o clube, querem um clube decente, um clube organizado, limpo, coisa que não existe, que não é hoje, infelizmente. O senhor não é a favor de desmembrar a parte social do futebol? Não, já existe, na verdade já existe. A parte física já existe, que é onde nós temos a academia, que é completamente separado da parte física. E a parte contábil também é separada. No balanço ela vem aquilo que é despesa do clube social, aquilo que é despesa do futebol, já está bem dividido. Politicamente, talvez, colocar um presidente... A Sociedade Esportiva Palmeiras é um só. E vou dizer mais para você. Palmeiras, quando ganhou tudo que ganhou, ganhou com quem? Quem eram os dirigentes? Dirigentes que estavam na Sociedade Esportiva Palmeiras na época. Eram sócios, acabaram entrando no clube, acabaram gostando da política, ficaram dirigentes e foram campeões. Então, não existe essa divisão, como dizem, política. Eu não concordo com isso. Já existe uma separação física e documental, e dá perfeitamente para você tocar os dois sem ter problema nenhum. Senhor Pescarmona, boa noite. Eu tô vendo que o senhor está bem cercado. O senhor está do lado do meu amigo Fernando Galupo, um dos maiores historiadores do Palmeiras. E muita gente boa ao lado do senhor. O Domênico faz uma pergunta aqui, toda vez ele não está aqui hoje. Ele, quando eu cito Paulo Nobre, ele fala assim: ninguém pediu para você ser presidente. O Paulo Nobre quis ser presidente, é presidente e tem que se virar para trazer recurso. Não venha me dizer que ele não sabia o que estava acontecendo. Então eu vou fazer uma pergunta para o senhor sabe o que o espera se eleito, sabe da situação do clube, não vai ficar se lamentando depois, está disposto? Por quê? De forma nenhuma. Qual o benefício de ser presidente do Palmeiras hoje? É um rabo de foguete, é legal, não é? Por que todo mundo gosta, né? Porque todo mundo que entra no futebol tem aquele bichinho que pica, o cara não quer mais largar o osso. O senhor sabe do que o espera, seu Pescarmona? Com certeza, com certeza. Eu estou no clube desde que eu nasci, né? Vivi minha vida inteira lá. Se você tirar o Palmeiras de mim, eu vou perder um pedaço de mim, de tanto que eu vivi lá dentro. Criei meus filhos lá, né? Minha família, meus avós, enfim, eu tenho uma estrutura muito grande. E me envolvi na política em 1987, com o falecido Nelson Duque. Comecei a me envolver e fiquei 6 anos diretor de esportes não profissionais. E aquilo que você falou, entrou na veia, aquilo... E nós pegamos o departamento com 11 modalidades, passei para 30 modalidades. Fui um campeão em tudo, o Galupo até fez um trabalho excepcional. Quantos tem hoje, senhor Pescarmona? Quantas modalidades? Eu não sei, o Galupo deve ter umas 15, 12. Caiu muito, né? Caiu muito, muito. Caiu demais. Aí depois eu acabei criando um atrito muito grande com o presidente Mustafa. Fiquei de fora um tempo, montamos a nossa chapa de oposição, que é o VB. E a partir daí, fiquei 2 anos como secretário do Conselho, que me deu uma experiência muito grande com o sistema estatutária. Depois fiquei praticamente quase que 2 anos na administração e peguei aquele finzinho do futebol que eu carrego até hoje aí. E se vocês quiserem falar sobre isso, eu falo. Pescarmona, diga. Respondendo aqui para alguns ouvintes da @estádio97 aqui do Twitter, quem quiser mandar pergunta pode mandar por aqui. E um ouvinte pergunta, João Victor Varela. O senhor confirma a informação que o senhor teria um grupo de investidores disposto a colocar algum dinheiro no Palmeiras? Então, vamos começar do princípio. Eu aceitei esse encargo de ser presidente do Palmeiras, que para mim vai ser uma honra, porque com uma condição, que o professor Beluso me ajudasse. Exatamente por quê? Para ter um lastro, né? Eu sou um cidadão comum, sou um cidadão de classe média, que trabalho, que tem minha vida, tem minha estrutura, gosto muito do clube, vivo o clube e tal. Porém, existe esse lado, que é o lado do laço. Então, eu fiz essa exigência que eu aceitaria, por ser um cara do clube, e como é o sócio que vai votar, eu aceitaria desde que o Beluso me apoiasse. E o Beluso teve a ideia de se fazer o grupo de apoio à presidência, com 5 nomes de empresários fortes no mercado, tops de linha do mercado, que vão... Já estão trabalhando no sentido de alavancar recursos, parcerias, que é o que faltou para o Palmeiras esses 2 anos. Né? O Palmeiras fechou porta para parceria, olhou muito para o umbigo, muito egocentrismo e não se abriu. E é o que nós queremos fazer. E esse grupo de apoio à presidência com esses empresários já está alavancando um fundo de 30 milhões. Começou com 30, já estão em quase 40 milhões. Não se esquecendo que o Cruzeiro foi campeão, bicampeão. E, segundo consta, pelo que a gente sabe, eles fizeram um investimento de aproximadamente 38 milhões. Mas só que foram competentes em contratar. Esse foi o problema. Mas isso é verdade, sim, vocês podem garantir que nós vamos continuar com esse projeto. Ô, Pedro Carmona, em setembro saiu um vídeo e gerou aí ontem, me parece, na Folha, uma chamada onde diz o seguinte... Em vídeo, Pedro Carmona diz estar de fogo, entre aspas. Meio de fogo. É. É diferente. E promete ajudar organizados. Mas o óbvio, aí tá aí tudo bem. Qual será a relação entre torcidas organizadas e o presidente Pedro Carmona, se assim for? Tá, deixa eu só fazer um parecido. Do vídeo, você, né? Quando você vai num churrasco, sábado às 4 horas da tarde, você não vai pra rezar, vai? Claro que não. É verdade. Não, pode... Vai tomar quichuco, já vai tomar um negócio bacana. Você pode, pode até rezar pra tudo dar certo. É, isso, pra tudo dar certo. A carne não queimar. É. Você... Ninguém toma quichuco, né, seu presidente? Você me lembrou aquela história do chulapa, lembra? Eu vou convidar o Pedro Carmona pra ir lá em Xerém, tomar com a gente, lá com a Lindo Cruz. Mas com relação à torcida, eu tenho declarado em todas as entrevistas que eu tenho dado o seguinte: o Palmeiras tem um patrimônio físico, tem o patrimônio que é a sua história e o patrimônio que é a torcida do Palmeiras. O que aconteceu, infelizmente, nessa gestão foi que começou a criou-se castas de torcida. Né? Eu não sou contra a torcida nenhuma. Se eu tiver um relacionamento de respeito mútuo, se houver um respeito mútuo para a instituição Sociedade Esportiva Palmeiras, eu como presidente do Palmeiras, vou respeitá-las. Eu tive conversando com elas, o que elas precisam, o que elas sentem necessidade de uma condição de que quando vai se jogar fora... se dê o ingresso. Eu sempre cito um exemplo complicado, pagando o ingresso. Eles vão pagar o ingresso. Você pega, por exemplo, um jogo dificílimo, Palmeiras e Flamengo no Rio de Janeiro, que a gente sabe que é uma guerra, né? É dificilmente você vai ver, a não ser que você esteja passeando com a sua esposa, com a sua namorada lá, você vai assistir o jogo lá quietinho no canto e vai assistir. Mas o torcedor comum dificilmente vai. Então, quem é que vai? É o torcedor. E o que eles querem é isso, o direito de comprar o ingresso para ir assistir o jogo. Não vejo problema nenhum nisso. Se houver respeito, eles serão respeitados. Caso contrário, houve confusão, houve briga, houve depredação, é problema do Ministério Público, é problema da Polícia Militar, que deve ter aí todo um histórico desse jogo, desses torcedores. Enfim, é simples, é só isso. Pescarmona, fala, Rudy Landucci. Vou fazer uma pergunta séria, hein, pela primeira vez. Não, é sério. Quando o Paulo Nobre entrou, eu lembro que a maioria da torcida, que não acompanha a política do clube, a gente é meio leigo mesmo, a maioria da... Eu, por exemplo, sou um... Só torcedor. 99%. É só torcedor. A gente via como uma renovação, todo mundo ficou muito feliz, pô, um cara mais novo, enfim, tomara que dê certo. Corre de rali, é. Hoje, assim, eu, pelo menos por mim, eu acho que foi mais uma decepção nossa, Esporte em geral, que tava esperando isso, do que uma alegria. Os números do Brasileirão dizem isso. Agora, eu queria saber de você, o que você considera na gestão do Paulo Nobre que foi muito ruim e um ponto positivo? Eu quero que você me dê um ponto negativo e um ponto positivo. O que você acha? Bom, o ponto negativo é que ele, como eu disse, ele fez um governo muito egocêntrico, não ouve as pessoas. Ele não consegue ouvir aquilo que a gente faz. Nós tivemos em abril de 2013, junto com o professor Beluso, para conversar com ele, para dar um apoio, para que ele pudesse... sair de uma situação que parecia difícil pela outra gestão anterior, e ele disse que estava tudo sob controle. O presidente Beluso ofereceu 108 milhões para ele do FDIC que ele tinha organizado, 54 milhões era para que entrasse em 2013, 54 em 2014. Para você ter uma ideia, os grandes clubes brasileiros praticamente conseguiram o patrocínio da Caixa Econômica. Bastava ele negociar a dívida fiscal, e ele não negociou a dívida fiscal. E o patrocínio era de 25 milhões. Você pega 25 milhões em 2013 e 25 milhões em 2014, são 150 milhões, que é o dinheiro que ele colocou. Então, ele se fechou de tal forma, deixa claro para a gente que parece que ele quis ser dono do clube. E essa relação é muito promíscua, porque o que acontece? Quanto mais eu pago, mais eu me acredito, mais eu fico... Eu vou pagando as dívidas, eu vou pagando e vou me acreditando lá na frente. Há um juro de 1%, se qualquer... investimento lá fora é 4%, 5% ao ano. Então, se ele fosse tão mecenas assim, ele deveria emprestar pelo menos a juros de poupança, que é o que brasileiro faz. Todo brasileiro põe dinheiro na poupança e recebe 6% ao ano. Então, esse fechamento que houve dele para dentro, de não ouvir, de não abrir para parceiros. Você tem uma ideia, a W Torre, ela tem hoje a Allianz e a EG, e mais 11 parceiros. Eles conseguiram 11 parceiros que vão gerir a arena. O Palmeiras não conseguiu um parceiro que pudesse ajudar a gente, né? E por quê? Porque ele estava numa situação cômoda. Ele tem dinheiro, vai injetando dinheiro. O Koff foi conivente, porque por muito menos o Tirone apanhou demais do Koff por causa disso. E o pai não quer bater no filho e leva isso em banho-maria. E vai, não reprovaram nenhuma conta. Eu não estou dizendo aqui que ele é desonesto, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que ele gastou. De que forma que ele gastou? Aonde ele gastou? O Conselho do Palmeiras não sabe isso. Então, esse foi um dos maiores erros que ele cometeu. O melhor erro... O melhor acerto, desculpa. Melhor acerto. Melhor erro. De... Melhor erro. O menos pior erro. O menos pior erro. Tá tão complicado que não, virou o melhor erro. Não, colocado dinheiro. É menos tá pior. Não houve acerto. Porque tá difícil. Ele então, colocar dinheiro não foi acerto, desculpa. Colocar o dinheiro não foi acerto. Ele tinha obrigação de correr atrás do dinheiro. E não o comodismo de eu colocar dinheiro. Até outro dia um repórter falou, ah, tem 65 milhões na aviação. O que você faria, Pescar? Você já deu para o Palmeiras? Não, de jeito nenhum. Né? Essa não é a obrigação do presidente Palmeiras. A obrigação do presidente Palmeiras é correr atrás de dinheiro e mostrar que a marca é grande, que a marca é tradicional, e aí sim trazer o dinheiro para cá. E não da forma como foi. O Palmeiras se apequenou. Essa que foi a grande verdade. A única coisa que eu poderia, em alguma coisa, achar foi o sócio-torcedor. Eu acho que, de repente, houve um progresso. Houve um progresso. Porém, a gente tem que dar uma estudada nisso. E eu sempre digo isso. Por quê? Existe uma empresa terceirizada que leva 30% do que arrecada. Então é uma coisa que a gente tem que analisar. O Palmeiras já tem lá dentro uma cobrança que cuida de 35 mil sócios. Por que não cuidar do Avante? 30%? 30%. E o pior não é isso. Quer dizer, lógico, é a arrecadação que está indo pelo ralo. O cadastro, o mailing desses sócios torcedores não está com o Palmeiras, está com a empresa. Não fica com o Palmeiras. Então, isso tem que ser revisto. Muito, eu acho que é o único ponto que a gente pode dizer. Por exemplo, a história da produtividade. Você avisou os adversários que tem produtividade? Não. Você sentou com eles? Não. Tem que avisar. Né? Então, tem que avisar. E serve para jogador novo, que está começando, jogador que já está um pouco mais velho, etc, etc. Também não é novidade mesmo, porque sempre houve bicho, sempre houve... E a produtividade é importante para a equipe, não individualmente. Quando você fala em bicho de vitória, você fala, ó, você vai ganhar um campeonato, você vai ganhar X, quem vai ganhar é o time, não é um jogador separadamente. Então, eu acho que é por aí. Bom, estamos recebendo o candidato à presidência do Palmeiras pela oposição, o senhor Vladimir Pescarmona, hoje ao vivo aqui no Estádio 97, para você, palmeirense, prato cheio, mande suas perguntas, você pode mandar para a gente através do nosso aplicativo, daqui a pouco vamos ler as perguntas aqui para o senhor Vladimir Pescarmona, são muitas as perguntas, o Palmeiras, não sei porque o palmeirense está preocupado. Ele vai tá fazendo pergunta de montão, daqui a pouco a gente vai transmitir. Até às 7h15 dá tempo, porque eu tenho um compromisso às 7h30, dá, né? Dá. Ah, calma, tranquilo. Eu não posso perder esse compromisso, pelo amor de Deus. Ah, mas não deve. Mas só se for no quarteirão do lado, porque em São Paulo chegar de um lugar pro outro em 15 minutos é difícil, hein? Não, meia hora tá bom. Meia hora tá bom. Então tá certo. Esse é o Estádio 97, oferecimento de Hello Food. Tá procurando delivery com as melhores promoções? Hello, pede Hello Food. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV Financeira. Acesse creditcasabv.com.br e saiba mais. Grupo Esser, um nome construído com história. Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. Também oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Outback, no Outback, tudo é feito com os ingredientes mais frescos, especialmente para você. Vou pedir hoje, inusitadamente, porque acho que tem mais a ver. Hoje é dia dos ouvintes virgens, porque é terça-feira, aqueles que ligam pela primeira vez. Mas hoje peço apenas a ligação de palmeirense. A participação do candidato é por um período um pouco menor. Então acho que faz mais sentido a gente focar a participação dos nossos ouvintes hoje com palmeirenses, tá bom? Então você, São Paulino, corintiano, santista... Okay. Torcedor da Lusa, não existe. Não ligue. Deixe hoje para que os palmeirenses liguem enquanto o senhor Pescarmona estiver aqui no nosso programa, tá bom? Estádio 97 também tem oferecimento do Ticket Alimentação, né, mano? Vamos falar do Ticket Alimentação, mano? Opa, vamos lá, Sombrai. Vamos dar ênfase também para que as pessoas sejam educadas, né? Independente de concordar ou discordar de alguma coisa. Vamos torcer para que os ouvintes aqui que entrem no ar e participem. Discordância, sim. Educação, sempre. Vamos manter a ordem e provar que o Estádio 97 é um programa diferenciado, apesar de não parecer. Não façam como humano, hein? É verdade. Não façam. Façam o que eu digo. Quem diria, não façam o que eu faço. É. Eu ia ouvir no estádio 97. Olha, se você não me respeitar. Mas ele é o famoso da boca pra fora. Tá? Eu mudei. Então pensa que eu digo. Eu vou embora. Façam o que eu digo e não façam o que eu faço. É o monstro. É, amigão, o ano voou e agora tá quase no final, hein? E você, já decidiu o que vai dar de presente de Natal pros seus colaboradores? Não. A garotada chegou com tudo e mudou a forma de se relacionar com o mercado, cara. Agora, a criatividade e inovação são essenciais na hora de motivar seus funcionários. E é claro, né? Na hora de conquistar aquele novo talento. Quer marcar um golaço, cara? Aquele gol de placa? Então contrate o Ticket Alimentação de Natal. O cartão que dá liberdade de escolha para todos os seus colaboradores, cara. Garanto... Ó, viu, Portuga? Lá. Não tem nada melhor, cara, do que você ter a possibilidade, cara, de escolher onde, quando e o que, que você vai comprar. Porque não tem nada pior do que a sua empresa chegar com aquela cesta de Natal ridícula. Cheia de fubá, lentilha, molho de tomate, milho. Não. É ridículo, velho. O seu funcionário vai ter a liberdade de escolher o que, onde e quando ele vai comprar, tá certo? E ainda vai ter uma facilidade aí nos processos da sua empresa, velho. E não é só isso não, Portuga. Esse ano tem uma baita novidade. Diga. A sua empresa pode contratar o Ticket Alimentação de Natal e pagar em até 6 vezes sem juros, cara. Pô, ouviu bem, hein? Pode pagar em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. E ainda, ó, aproveita que o frete é grátis. Curtiu, amigão? Então acessa aí, tanatal.com.br. Vou repetir, sei que não deu tempo de você pegar um papel, uma caneta, anota aí, ó. Manda lá. tanatal.com.br e mude o jeito de motivar os seus colaboradores. É isso aí, velho. É isso aí. O telefone é 3284-7097. Vamos à primeira ligação. Já deve ter palmeirense pra entrar no ar. Vamos lá. É, vamos. Alô? Alô? Opa, boa noite. Quem fala? Boa noite, Renato. Oi, Renato, qual é o seu nome completo? Renato Pellegrini. Fala, Renato Pellegrini, sua idade? Eu tenho 41. 41 anos, velho. Renato Pellegrini, 41 anos. É, tem cara que com essa idade ainda tá Pellegrino por aí, né? É. Você já foi Pellegrino alguma vez, velho? Acredito que sim, velho. Devo ter sido. E qual é o seu bairro? Eu moro na Moca. Mora na Moca. Moca. Morei na Caçandoca. Moca é palestra, né? Ainda é um bairro palestrino aí, ô Pellegrini? Sim, bem palestrino, palestrino. E você é palestrino também? Bem palestrino, sou palestrino, muito palestrino. Tá certo, olha, o seu Pescarmona tá aqui pronto pra responder as suas perguntas e trazer todas as soluções. Tá, a minha primeira pergunta pro Pescarmona faz o seguinte, já há alguns anos, já que o Palmeiras tem um time medíocre, né, eu assisto todos os jogos do Palmeiras, não vou muito em estádio, mas eu tenho pay-per-view. Eu assisto quase todos os jogos do Palmeiras. E a gente vê um time feio, medíocre, de jogadores que hoje, pelo meu ver, não jogariam nem na Varga, alguns jogadores. Tá? O que ele vai fazer? Qual que é a proposta dele para montar um time decente, independente... se a gente vá para a segunda divisão ou não, mas que monte um time que volte a dar glórias pro palmeirense, que volte a fazer com que o Palmeiras fique lá no topo da tabela como muitos anos ficou, porque eu já vi uma outra entrevista dele numa outra rádio e sempre falo, eu sei o que eu vou fazer, mas nunca falo o que vai fazer. Então qual que é a proposta dele de montar um time decente? Porque hoje o Palmeiras não tem patrocínio, se não fosse o dinheiro do Paulo Nobre que ele colocou, não estou defendendo dele, mas se não fosse o dinheiro que ele colocou no Palmeiras, o Palmeiras acho que estaria muito pior ainda, entendeu? Então qual que é a proposta dele para fazer com que o Palmeiras cresça? Bom, Renato, boa tarde. Eu acho que boa você tarde. Deve ter ouvido outra entrevista, não a minha. Porque eu sempre, toda vez que eu dou uma entrevista, eu procuro esclarecer perfeitamente aquilo que eu vou fazer. Então, vamos começar. Eu acabei de falar pelo esse grupo de apoio da presidência que está levantando recursos em um montante mínimo de 30 milhões. Apesar que você falou aí que o homem colocou dinheiro, e prova que dinheiro não é capacidade, porque ele conseguiu colocar 150 milhões no Palmeiras e não conseguiu montar um time nenhum. Então, dinheiro não é capacidade, você me desculpe. O que nós precisamos fazer é contratar um executivo do mercado que tenha condições de fazer um trabalho de análise de jogadores. Hoje, qualquer programa de computador que você compre, você tem uma análise de jogadores qualificados. você tem um histórico de contusão, você tem um histórico de indisciplina, quantos gols marcou, quantos jogos fez. Então, nós temos que começar por um executivo de futebol. Infelizmente, a primeira escolha que o Paulo Nobre fez foi escolher o Brunoro, que era um homem que não estava atualizado no mercado do futebol. E começou errado desde aí, as contratações erradas. Não é possível que um profissional do futebol contrate um jogador que ficou 2 anos sem jogar e estava machucado. Isso, se eu colocar o meu filho lá, o meu netinho de 3 anos, ele não vai contratar o Vitorino. Então você tem um jogador com histórico de indisciplina, que é o França. Foram contratar o França. Todo mundo sabia que ele era um jogador problemático. E contratou o Eldinho, que nem reserva do Corinthians era. Então, é colocar o profissional certo. Isso eu sempre disse, que eu vou contratar um profissional do mercado e que vai trabalhar com um diretor nosso, estatutário, e que façam esse levantamento do mercado desses jogadores que a gente precisa. Qual a posição que está carente? Hoje deve estar em umas 9. Mas, normalmente, você tem uma carência na lateral direita, na lateral esquerda. Então, vai se buscar no mercado aquilo que está adequado. E se outra... o Rodrigo não jogar, né? Senão são 10. Outra coisa importante que você precisa saber, e que a gente vai incentivar, e aliás, não vai incentivar, vai exigir, é que o clube de futebol profissional tem que ter necessariamente de 4 a 6 jogadores da base atuando junto com os profissionais. E exigir que o sub-17 e o sub-20 treinem na academia sob supervisão da comissão técnica. Isso aproxima os jogadores e evita o que está acontecendo hoje. Você coloca no clube para decidir os jogos, jogadores que ainda estão em fase de aprendizado, inexperientes, e coloca-se numa fogueira. A base tem que ser valorizada e não dessa forma você prejudica a base, né? Então, só para terminar, eu vou dar mais uma referência para você. Você falou que ele colocou 150 milhões e o clube podia estar pior. Hoje o time principal tem 4 jogadores da base, 4 jogadores que foram contratados em gestões anteriores, e somente 3 ou 4 dos 37 que ele comprou é que são profissionais. Tá certo. Ô Pellegrini, obrigado pela sua ligação, tá bom? Obrigado. Espero que ele tenha respondido a sua pergunta. Obrigado. Tá bom? Posso mandar um abraço aí, Sombra? Pode sim. Eu quero mandar um abraço pros amigos da Sapucaia lá da Moca lá. Tá bom. Tá bom? Valeu, cara. Um abraço pra todos vocês são impagáveis aí, viu? Obrigado. Valeu, cara. Um abraço pro Domênico aí, grande palmeirense. O Dodô hoje, infelizmente, não pôde se apresentar. Mas deve estar ouvindo a gente, está ansioso pelos próximos momentos do Palmeiras, tá bom? Tá bom, um abraço. Tchau, valeu, tchau. Renato Pellegrini, mais um ouvinte. Vamos a mais ouvintes, 3284-7097. Pois não, Rudy. Desculpa, vô, porque a gente é muito palmeirense e os assuntos vêm, tem que falar. Você falou da base, tem o garoto, o Gabriel Fernando, que assim, o Ben já até é de uma opinião que de repente não pode fazer loucura pra contratar de repente permanecer um moleque da base. Mas todo mundo que vê ele fala que ele parece o Denner jogando, eu já vi, ele joga muita bola. Pescamona, se você for eleito, você vai fazer de tudo, eu digo quando eu falo de tudo, sei lá, mesmo que o Palmeiras não tiver dinheiro, você vai atrás pra... Porque o torcedor do Palmeiras tá angustiado, tanto quanto cair pra Série B, de não renovar com esse moleque e perder ele pro São Paulo, pra outro time, enfim. Mas por que aconteceu isso? Aconteceu pela indecisão do seu Paulo Nobre. Como já foi feita essa indecisão lá atrás, com o Allan Kardec, com o próprio Wesley... O próprio Henrique, Barcos, a indecisão. Ele estica demais a negociação. E aí, toda vez que você estica a negociação, você cria brecha para que as pessoas venham e comecem a fazer o que estão fazendo. Se ele tivesse fechado com o Gabriel Fernando lá atrás, que eram os valores relativamente pequenos... Você sabe os valores para falar para a gente? Olha, a informação que eu tenho é que ele queria um valor em dinheiro como luva... em torno de 200 mil reais, pelo menos é a informação que eu tenho. Naquela época, né? E o salário de 15, aproximadamente. Nossa. Que era uma coisa relativamente simples. Aí o que que aconteceu? Não, eu vou dar X, vou dar Y, e aí vai ficando, começa a dar brecha. Hoje os valores estão em um apartamento e 60 mil. 60 mas você mil pagaria reais. Isso pra ele continuar? Não, eu não faria isso. Eu tentaria resolver o problema lá atrás. Mas agora, se você for eleito, vai ser agora. Já tá, vamos dizer, a merda. Olha, já tá feita. Eu preciso sentar, analisar, ver o que foi feito, conversar com o pai dele, com o procurador dele, sei lá, e ver o que foi proposto anteriormente, o que está sendo proposto agora. É difícil você perder uma joia como essa que você falou. É, nós estamos numa situação complicadíssima. Se perder esse jogador, vai ser o desastre do Paulo. É uma joia de fato, você conhece? Olha, eu vi jogar umas duas vezes e realmente ele é um excelente jogador. Bom, temos mais ouvintes para entrar no ar. 3284-7097. Beija, rapidinho, você tem uma pergunta aí através do Twitter? É, porque tem muita só gente. Só uma, também. Vai. Só uma só. Que é em cima mais ou menos dessa pergunta. O Rodrigo Bianchini. Pescarmona, qual a sua visão em relação às negociações do Barcos e do Kardec? Qual a sua visão em relação ao Wesley e Valdívia? E se você, caso presidente, renovará o contrato com eles, com Wesley e com Valdívia? Bom, vamos começar aí. Vou começar do Barcos. O Barcos foi, assim, uma coisa absurda. Eu vou dar uma informação para vocês. O Arnaldo Tironi me ligou há pouco tempo atrás, dizendo que no final de 2012, ele tinha uma proposta de 11 milhões do Barcos. E ele foi aconselhado a não vendê-lo, porque o time já estava numa situação difícil no campeonato. E se ele vendesse um ídolo como o Barcos, ele ia acabar sendo morto pela torcida. Então ele segurou. Qual não foi a surpresa que o Paulo Nobre assume e vende o Barcos por 4 milhões, acaba pegando, eram 5 jogadores que viraram 4, e que depois acaba comprando o Leandro por 8. É uma coisa que não dá para entender, infelizmente, é uma situação que ele tem que explicar, e ele não conseguiu explicar, todas as entrevistas que ele dá, ele não consegue explicar essa situação, e ele tem que explicar isso, inclusive, pro próprio conselho. Eu vou avançar um pouquinho. A história do Henrique. Ele devia para o Henrique foi cobrá-lo, era um zagueiro que tava, era um ídolo do clube, e ele acabou sendo praticamente induzido a ir embora do Palmeiras. Se desfez um segundo ídolo. Vou falar do caso Wesley. O caso Wesley já vem tão complicado, e se vocês jornalistas devem lembrar, em outubro do ano passado, ele quis emprestar para o Atlético Mineiro, e o Brunoro deu uma declaração seguinte. Nós vamos emprestar o Wesley para o Atlético Mineiro de graça para economizar o salário de 1,2 milhão. Lembra disso? Lembro. Olha o pensamento de um executivo do futebol. E será que ele estava dirigindo o Juventus? Será que ele estava dirigindo o Guarani? Não é possível que um homem desse que está sentado na cadeira de um dos maiores clubes do Brasil pense dessa maneira. Então, o caso Wesley já é complicado desde lá. Não fizeram nada para que ele assinasse o contrato antes dos 6 meses. E, para finalizar o caso Kardec, dá o tal do stick e puxa. É de novo. De novo, é a história do salário. Ah, que dou pago tanto? Não, te pago X, te pago... Até que deu a brecha para que o São Paulo fosse lá e fizesse a proposta e levasse o jogador embora. Então, isso prova que ele é imaturo, ele não tem firmeza nas decisões, não consegue definir uma situação, é inseguro. Então, eu acho que ele já cumpriu o papel dele. Tem mais algum jogador? Valdívia? O principal. Você vai renovar o Valdir não, e o Wesley. Eu vou dizer uma coisa pra você, já disse isso em outras vezes. Nós temos que dar uma estátua pro Sheik. Porque se o Sheik não devolve ele pra nós, nós já tínhamos caído. É o que eu sempre falo aqui. Não é isso? Eu penso igual isso. Já se tinha o caído. Não vai na negociação, tá mais baixo. Então, na verdade, o Valdívia, ele agora tá dizendo que é imprescindível, e é realmente, já ficou provado que nós perdemos aí praticamente os jogos que ele não jogou. Quando ele jogou, o time conseguiu dar uma respirada. Então, nós temos que analisar. Eu gostaria muito de sentar com o Valdívia, olhar no olho e dizer o seguinte: você está afim de continuar jogando? Como é que está a sua condição física? Você quer continuar no Palmeiras? Eu acho que é um jogador imprescindível. Hoje é ele e o resto. É ele mais ninguém. É mais 10. Então, nós temos que tirar esse peso dele, trazer mais 2, 3 jogadores do mesmo nível para que possa ser equilibrado essa situação e que não fique a responsabilidade toda sobre ele. Muito bem. Hoje, convidado especial, candidato do Palmeiras na oposição à presidência, Vladimir Pescarmona. Temos mais ouvintes no ar. Vamos atender aqui o telefone 3284-7097. Oferecimento de Banditec, a faculdade de TI da sua vida profissional. Inscrições abertas para as turmas de 2015. Acesse banditec.com.br. Também o oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Toca as luvas. Alô? Alô? Oi, boa noite, quem fala? Boa noite, é Anderson. Oi, Anderson, tudo bem? Tudo bom. Qual o seu nome completo? É Anderson Rodrigues de Oliveira. Quantos anos? 37. 37 anos, RG. Ah, lembra aquela musiquinha famosa lá? Qual, RG? Anderson devagar, porque já tive pressa. Lembra, Anderson? Lembra, Pescarmona? Pescarmona lembra. Não é da minha época, assim. Não é da sua época, RG do céu. Almir Sater, isso aí, cara. Almir Sater. Quem canta? O Grêmio de 1912. Quem canta? Almir Sater. É, vocês não entendem porra nenhuma de música. Ah, ainda bem. Se entender, ouvir isso aí, meu Deus do céu. Ô, amigão, em que bairro você mora? Eu moro no bairro Tabuão. No bairro Tabuão, bairro Tabuão. Ah, mas hoje, o Tabuão que eu conheço é Guarulhos. Não tem Tabuinha, não, Tabuão. Hoje não tem bairro, vamos focar no Pescarmona, que você não dá tempo de fazer as perguntas. E você é palmeirense? Palmeirense. Tá certo. Olha, quantas vezes na vida você fez uma pergunta para um candidato à presidência, cara? Olha, nunca. Estou muito feliz de poder participar e fazer uma pergunta, ouvir aí a... Estou ouvindo o programa desde o começo, que o Pescarmona está... Primeiramente, boa noite a todos aí, viu? Boa noite. E aí eu estou ouvindo tudo que ele... Do pensamento dele, na forma dele, tudo que ele está colocando aí é o que nós, que nós gostaríamos para o Palmeiras. Eu gostaria de saber, já que ele falou que durante algum tempo ele ficou lá e ele tem acesso ao estatuto do clube, ele sabe das coisas como que forma lá, ele teve essa experiência... E que se no estatuto do clube tem alguma coisa referente agora, nessas eleições diretas que os sócios votam, se tem alguma coisa referente a poder tirar esse presidente de lá, ter um impeachment desse presidente, e se não tiver isso lá no estatuto, se ele pode fazer um compromisso público aí perante a 97, se ele ganhar, ele consegue colocar isso em pauta para ser votado, e que se um presidente for mal... E as pessoas que votaram podem tirar ele de lá, como funciona na nossa democracia. Boa tarde. Jair, boa noite, né? Boa noite. Na verdade, já existe no estatuto, já prevê essa possibilidade de uma má gestão e tirar o presidente, né? Isso já existe estatutariamente. O problema é que isso tem que ser aprovado pelo conselho, e o conselho tem que... Na verdade é o seguinte, que existe mecanismo estatutário de você montar uma comissão de sindicância para qualquer sócio ou conselheiro que venha agir de má fé ou que está prejudicando o clube de alguma forma. Monta-se essa comissão, ela vai fazer a apuração de dados, de notas, de documentos e chega-se à conclusão se é caso ou não de expulsão do presidente e de seus membros da diretoria. Isso agora não dá mais tempo, porque na verdade nós já estamos há 4 dias da eleição. Mas isso existe, isso a partir do momento que houver uma iniciativa de 60 conselheiros, uma petição formal de 60 conselheiros protocolizada na secretaria do clube, pode ter uma sindicância em andamento. Agora, politicamente, precisa ver se isso anda ou não, né? Aí já é uma coisa mais política do que técnica. Mas se o senhor, como presidente, o senhor teria como levar isso para frente na sua gestão, se o senhor for o presidente? Não, o que a gente pode eventualmente fazer, e isso não é, não estamos aqui questionando a parte moral de ninguém, é convocar uma empresa que possa fazer um levantamento de tudo aquilo que foi gasto, tudo aquilo que foi colocado dentro do clube e de que forma foi colocado, se foi de uma forma sadia, se realmente ele fez aquilo para pagar custeios do clube, que são o dia a dia do clube. Isso nós podemos fazer, eu acho que não tem problema nenhum, até porque... É muito transparente e isso pode até fazer com que ele saia de uma certa forma melhor nessa história, né? Para fazer uma transparência. Assim, o Pescarmona, a impressão que dá para nós palmeirenses que frequenta estádio, que compra camisa, que vai no clube, que acompanha o dia a dia, é que o Palmeiras ele tem alguns danos. E essa parte dessa diretoria, para mim, aí, tanto diretoria como conselheiros, todos eles, sem exceção nenhuma, eles, para não falar nenhuma besteira aqui, a impressão é que dá que eles são todos mal intencionados, que eles não são palmeirenses, que eles jogam o time, eles fazem para lavar o ego deles, entendeu? Se não tem como fazer isso, que nem nessa agora o senhor mesmo está falando, que não tem como fazer isso dessa vez, porque estamos no próximo das eleições, mas um compromisso, eu gostaria que o senhor colocasse algum compromisso público aqui, que o senhor tentaria mudar essa forma desses conselheiros manipular o clube do jeito que é manipulado. Olha, não só eu quero fazer isso, eu tenho duas propostas para colocar na reforma de estatutária, que é o seguinte: primeira reforma, você não pode gastar mais do que você arrecada. Você tem uma previsão orçamentária, você não pode fugir dessa previsão orçamentária. O presidente Paulo Nobre vai deixar 50 milhões de déficit nos dois anos. Ele deu 22 milhões no primeiro ano, 2013, e agora 2014, aproximadamente 26. 50 milhões de débito vai deixar acrescido naquilo que nós já tínhamos, apesar do dinheiro que ele colocou. E a segunda proposta estatutária é jamais avançar na receita daquilo que não é o seu mandato. São duas coisas importantes. Mas uma coisa que eu vou deixar um alento para você, e eu torno público essa minha opinião, que com o advento das eleições diretas, o sócio vai adquirir uma força monumental, que antigamente não tinha. O conselho hoje vai ficar com 30% da força, que tinha 110%, agora vai ficar com 30%, e o sócio 70%. Então nós, dirigentes do Palmeiras, vamos dever muito ao sócio essas explicações. Se o Palmeiras cair, você continua... Palmeiras não vai cair. Não, mas se o Palmeiras cair... Palmeiras não vai cair. Tudo bem. Mas se o Palmeiras cair, vão ter os 30 milhões para investir no time também? O Palmeiras não vai cair. Não, mas se cair... Existe a hipótese, né? Hoje a possibilidade é grande. O Palmeiras está um ponto só. Faltam seis pontos para disputar. Claro. Aproveitando antes do senhor responder, caso o Palmeiras caia, o senhor é a favor da mala branca? Nesse momento, se o senhor fosse presidente do Palmeiras, o senhor ofereceria um dinheiro ao Flamengo e ao Santos? Não, eu acho que o jogador de futebol é um profissional como qualquer um, como jornalista, como eu, gráfico, como ou tantos anos de advogado. Ele tem a obrigação de fazer a parte dele. Nós não poderíamos ter chegado nessa situação, aí sim. Jamais chegar na situação que nós chegamos. Nós tivemos todas as chances para não chegar. Agora, dar dinheiro para o time não perder, ou para o time ganhar, para mim não passa pela minha cabeça. Mas se o Palmeiras cair, vai ter os 30 milhões? Mas é uma hipótese. Mas o Palmeiras não vai cair, Benja. Tá bom, tudo bem, o Palmeiras não vai cair. Mas se cair, tem os 30 milhões? Olha, eu não tenho... Hoje não dá pra... Desculpa, Pedro Carmona, não dá pra cravar cedo, o Palmeiras não cai, não. É o pior time da história do Palmeiras, é uma campanha bizarra. Você mesmo falou que precisa 9 reforços. Precisa O Benja tem razão. E um time com 11 total. Precisa 9... Mas que time, é ruim. Um time desse, nessa situação, a um ponto da zona de rebaixamento. E esse time não volta, hein, Pescarmona? Precisando ganhar do Inter sábado. Esse elenco, se cair, não volta, precisando hein? Ganhar, o Vasco. Precisando não, ganhar do Inter. O Palmeiras só não cai. O Palmeiras, se depender dele, cai. O Palmeiras só não cai se o Vitória fizer o papel dele de perder as duas. Não, se o Vitória perder o empatar, o também não cai. Se o Palmeiras cair, vai ter dificuldade. O Palmeiras vai ter dificuldade contra o Inter, mas eu tenho certeza que ganha o último jogo contra o Atlético. E o Vitória já provou também que não tem muita capacidade para ganhar de Flamengo, de Santos e tal. Seu Pescamona, já falando dos 30 milhões... O Palmeiras tem capacidade para ganhar do Inter? É. Não, eu acho que é uma situação difícil. Pode se jogar fechadinho e tal, talvez algum empate. Mas, Pescamona, só responde para mim. Mas se cair, tem os 30 milhões? Essa é uma possibilidade que nós não colocamos, porque não passou pela nossa cabeça. Então, e se não tiver os 30 milhões, então, como o senhor vai fazer? Vocês estão loucos, Pescarmona. Vocês não estão. Tá na cara que não vai ter, Benja. Tá na cara. O investimento quando você participa ali de uma reunião, você tem o planejamento de ficar na Série A, o cara fala, beleza, tem meus 30 milhões. Se vai pra B, não vai ter. Deve cair pra 10. Vira 3. Ô, Anderson, obrigado pela sua participação, tá bom? Um abraço pra você, boa noite. Sim. Alô? Falou, abraço, André. Abraço. Posso mandar um abraço aí pra rapaziada? Manda aí. Vou mandar um abraço pro meu primo aí, o Gustavo, tá na escuta, pro Valmir. E um abraço pra todos aí que talvez eu tenha esquecido. Pra vocês da rádio, parabéns pelo programa de vocês aí, pela força que vocês têm. E vocês sempre ajudando aí a gente tentar melhorar tanto o Palmeiras como todos os clubes aí. E eu, Pescamona, obrigado pela resposta aí, tá bom? Se você for eleito, uma boa sorte pra você. Muito obrigado, sorte pra todos nós. Tá bom, valeu Anderson, obrigado cara. Hoje Vladimir Pescarmona, candidato à presidência do Palmeiras pela oposição, convidado especial do Estádio 97. Estádio 97, que tem oferecimento de Peugeot, toda a linha 208 com taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Também oferecimento do Grupo S, um nome construído com história, da BV Financeira, Narigudo. Olha só, amigão, você já conhece o Credicasa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. E olha, você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para usar como quiser. São até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue 3003-7888. 3337888 ou acesse o site www.credicasabv.com.br. Vou repetir, www.credicasabv.com.br e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credicasa BV, o imóvel que você tem, vale o crédito que você precisa. É BV, bons negócios pra você. Eu ouvi Outback. Meu Deus do céu. Acabou o jogo, seu time perdeu? Relaxa, ainda dá pra você adoçar o seu dia, sabe como? Vá pro Outback, corra pro Outback e peça uma das sobremesas exclusivas do menu. Imagine um brownie caseiro que acabou de sair do forno, um sorvete de creme, coberto com aquela calda de chocolate deliciosa, chantilly e raspas de chocolate. É, meu amigo, essa delícia existe e se chama Chocolate Thunder. Exclusividade do Outback, claro. Então já sabe, terminou o jogo? Corre pra lá, explore o seu momento Outback. Muitas perguntas chegando através do nosso aplicativo pro candidato à presidência do Palmeiras, Vladimir Pescarmona. O Leandro Donati, quem chamou? Ô, professor. Então, eu achei que tem muito pergunta pelo aplicativo, né? Tem. Aplicativo é uma ferramenta nova de internet, essa coisa aí. Essas coisas de internet. Antes disso, até pelo serviço prestado pro Palmeiras, eu queria parabenizar, inclusive, para aquele filme 2 de junho de 93, que o mais bonito do filme era eu. E deixa eu perguntar aquela, pra você. Naquela época você não era dado a um não, terno. Não era, mas eu tinha aqueles cabelos back power, aquelas correntes, aquelas camisas. É que, inclusive, emprestei pro Agostinho da Grande Família. Então, a minha pergunta pra ele é simples e objetiva. O senhor sabe que o Dorival Júnior não é seu técnico, né? Se a bicha escapar dessa, ele tá fora. Vamos conversar logo, tem jeito? Mas perguntar pro projeto, fazer um trabalho? Bom, de novo? Só pra terminar a questão. Cuidado que eu posso ajudar agora contra o Vitória. O senhor não esquece, porque já disse que eu tô ouvindo. É verdade. Tá certo? Eu acabei de receber aqui um WhatsApp do membro do comitê. Tá dizendo que, claro que vai ter apoio. A gente não estudou essa possibilidade, porque nós como palmeirense não podemos pensar nisso. Mas vai ter apoio porque, que nem vocês disseram, com esse time vai ser muito difícil subir, então não vamos ter que investir. Claro que talvez os valores não sejam iguais, mas a gente não estuda com essa possibilidade. É isso que eu quis dizer. Sim. Entendeu? Bom, com relação ao Dorival Júnior, o que aconteceu foi o seguinte. Eu nunca disse que ele iria ser mandado embora. Nunca disse. Você pode pegar qualquer entrevista minha que eu não disse isso. Inclusive até o Alex Miller me perguntou assim, mas qual é o que você acha o técnico hoje que se encaixa no perfil do Palmeiras, que tem essa coisa de Palmeiras. Eu falei, o próprio Dorival, porque, na verdade, ele teve um tio que é um ídolo do clube, ele jogou no Palmeiras, então ele tem. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que primeiro esperar, a gente estava numa situação bem melhor quando eu dei essa entrevista, temos que esperar primeiro terminar, fazer uma análise, chamar esse executivo, que de repente pode ser um executivo que até já trabalhou com ele, pode ser, e aí conhece como é que funciona, se... Então, tudo isso vai adiantar. E ele tem um contrato que vai até junho de 2015. Então, tudo isso tem que ser analisado. Né? Agora, tem outros grandes nomes no mercado? Claro que tem. Né? Mas, então, vamos esperar pelo menos o término do campeonato para a gente fazer uma avaliação junto com esse executivo que vai ser contratado. O executivo que você ligou é o Rodrigo Caetano. É um dos nomes. É um dos nomes e que a gente gosta muito, né? Eu e o Degon Estivemos conversando com ele, eu acho que o projeto dele é muito interessante, ele também apoia esse projeto da base que eu falei para vocês agora, e é um nome interessante, ele tinha um objetivo que era subir com o Vasco, acabou subindo, né? Pegou o Vasco numa situação também difícil e conseguiu. Então agora só falta eu ganhar a eleição sábado para domingo a gente sentar e conversar. Que é um tá excelente certo. Nome. Vamos trazer aqui então as perguntas, o pessoal trazendo para nós aqui, através do aplicativo, os palmeirenses escrevendo aos montes. O Leandro Donati pergunta, senhor Pescarmona, quem o senhor trará para o ataque? O Henrique é temeroso, horrível, na opinião dele. A primeira coisa que nós vamos ter que fazer com relação ao elenco é fazer uma análise dos jogadores que estão terminando o contrato, aqueles que eventualmente vão ficar um pouco mais, um pouco menos, aqueles que estão voltando de empréstimo, para fazer uma análise. Na verdade, o Henrique não é nosso jogador, né? Apesar de ser o artilheiro do campeonato, por incrível que pareça, é o artilheiro do campeonato, mas não é o nosso jogador. E nós temos que ainda, o presidente Paulo Nobre tem que tomar a decisão de contratá-lo ou não. Então, eu não posso responder essa pergunta, mesmo porque não sei se o Paulo Nobre vai conseguir pagar os direitos federativos dele para que ele possa continuar no Palmeiras. Ah, mas o senhor, mas o senhor, quando tá vendo lá o jogo do Palmeiras, tá em casa lá, vê pela televisão, o senhor mais xinga ou mais elogia o Henrique? Quando ele faz gol, eu elogio, obrigado. Estamos juntos. Mas quando bate na canela, e é dose. Não, né? Não, ele é um bom centroavante, tanto que ele é o artilheiro do campeonato. Quem é que não. Qual é o time que não quer ter um artilheiro do campeonato? Me pergunta. Esse não. Eu não trocaria o Guerreiro pelo artilheiro do campeonato. Seu Pérez Camargo, quando o Palmeiras caiu da última vez, teve o artilheiro do campeonato e era o Barcos. Mas, gente, jogador perde bem. Ser artilheiro do campeonato não quer dizer muita coisa também, ó. O Dil foi artilheiro do campeonato. Quem Jimba. Jimba. Jimba. Jael, não foi? Josiel. Barbudinho. Josiel no Flamengo, Barbudinho. Ô, seu Pérez Carmona. Oi. Você promete que se você vovó for... Vovó Olímpia. É, a avó do Palmeira. Eu jogo bocha lá há anos já. Já deve ter cruzado. Já pegou o Pérez Carmona? Não, eu respeito. Ó, se o senhor for elegido... Eleito. Você promete tirar o Felipe Menezes? A avó o Felipe Menezes, ele veio junto com o Kardec. Na verdade, foi uma exigência do Benfica para que ele viesse junto com o Kardec. Perdemos o Kardec e ficaram com o Felipe Menezes. E eu não sei. Então, aí que tá. Eu não sei. Eu acabei de falar. Nós vamos ter que analisar tudo isso. Eu sinceramente, eu não sei o contrato que foi feito. Você tá falando 5 anos, vou acreditar em você. Mas ele não tem nem que analisar. Você pode já dispensar hoje já. Precisa ver o salário, precisa ver a multa contratual. Precisa ver se de repente tem algum clube que vai querer ficar com ele. Não é tão simples assim. Vamos chegar lá, vamos mandar todo mundo embora. Você tem que ter dinheiro pra mandar embora. Dá um cargo pra pagar pra ele dentro do clube lá pra cuidar das catracas. Jogador não deixa é bonequinho de videogame. Jogador tem contrato, jogador tem que pagar salário, tem CLT. Não é assim a dispensa, não é? Não é manda coisa, não manda é pintar pra ele. Eu fiquei sabendo uma na portuguesa. Se a gente for fazer isso, os 30 milhões que nós vamos ter aí é só pra pagar só jogador. Pra pagar, eu fiquei sabendo uma na portuguesa, que não é piada de português, eu vou lhe perguntar se é verdade, ser sincero comigo. Eu fiquei sabendo dentro do Canindé, ano passado, quando a Portuguesa era um time de Série A e fizeram o que fizeram, que comentaram dentro do Palmeiras que havia um grande jogador chamado Bruno Henrique Volante. Bruno Henrique Volante, que hoje joga no Corinthians. E alguém do Palmeiras foi lá e pegou o Bruninho. Como o Bruno, da Portuguesa. Isso é sério? É conversa? Fernando Galupo me confirma ali, dando risada. Olha, sinceramente, não sei te responder. Não sei se o Galupo tiver a resposta, eu não sei. Galupo tá dando risada aí. Mas pera lá, tudo bem, o Bruno Henrique, ele é um jogador aí que tem qualidade, Portugal, mas não dá pra pintar o Bruno Henrique aqui como se fosse o Gerra. Mas não pode trazer o Bruninho, né? Você não pode ir num time... Tem a conotação de que o Bruno Henrique agora é um chave. Por que o ambiente político do Palmeiras é tão nojento? Parece ser um pouco pior até que dos outros clubes. Por que todo mundo que sai do Palmeiras fala, mas não dá? No Palmeiras, quem tá na oposição torce contra, quem tá na situação não sei o quê. Você nunca sabe quem é quem no Palmeiras, você não sabe quem é a situação, quem é a oposição. Todo mundo sempre fala, mas a política no Palmeiras não dá. Eu acredito essa situação política ao ex-presidente Mustafa, quando ele se perpetuou no poder durante 12 anos. Ele deixou, ele podou todas as lideranças políticas que existiam na época. A perpetuação do poder dele em 12 anos e depois... mesmo depois da mudança estatutária que começou a eleger o presidente de dois mandatos, ele continuou exercendo a influência política dele muito forte. E isso acabou tirando do seio do Palmeiras aqueles nomes que poderiam eventualmente vir a liderar. Eu me lembro que até teve uma... Quando ele foi entrar presidente, que saiu o Delfino Fachin, o Carlos Fachin, ele me disse que ele ficaria só 2 anos porque o Palmeiras estava perdendo... Os ex-presidentes, né? Já estavam morrendo todos. O Palmeiras estava sem liderança. Quando tinha uma crise, não tinha mais quem a recorrer. E ele acabou ficando 12. Então, é uma coisa que não dá para entender. Mas eu acredito, com certeza, essa situação política. E vou te dizer mais. O dia que nós viermos a perdê-lo, aquilo vai virar uma Iugoslávia. Porque o grupo político dele vai se transformar em 20. É uma loucura. Mas ele vai tá piorar vivo, um politicamente falando, dentro do Palmeiras, o Mustafa ainda muito, tem força. Muito forte, muito forte. O Marco Fábio Fiorio Roberti, de São Bernardo, ele fala assim: tudo indica que o Palmeiras vai cair. Como convencer um jogador a vir jogar no Palmeiras e um patrocinador estar na camisa do time? É uma situação difícil, é por isso que a gente não trabalha com essa possibilidade. Eu acho que o Palmeiras é muito grande, muito forte para tentar se reerguer. É uma situação difícil, foi incompetência da diretoria, contratar jogadores de péssima qualidade, custo-benefício ruim, o bom e barato que vira ruim e caro, enfim, todas essas coisas. Mas nessa hora a gente tem que se unir para que o time não... Porque senão todo o planejamento que nós estamos fazendo, tudo isso que eu estou aqui conversando com vocês, vai para o água abaixo. A gente não tem que ter firmeza no pensamento e alguma coisa tem que ser feita na parte interna para que a gente possa reverter isso. O Giovanni Silva Ferreira, boa noite. É, Pescarmona, referente ao time, você não pensa igual ao Nobre de bom e barato, não é? E ele emenda mais uma pergunta. Na sua gestão, caso eleito, seu time será tão bom quanto foram os 11 titulares do Beluso? É, exatamente. É, o último grande time que nós fizemos foi em 2009. E a gente pretende exatamente partir desse princípio. Criar um time grande, um time que possa disputar títulos, mesmo porque nós vamos ter a arena mais moderna do Brasil. E isso é uma roda, né? Se você mantém os nossos patrocinadores, nossos parceiros, que são a W Torre, a EG, eles vão querer ver aquilo lotado. Isso que aconteceu agora na inauguração, que aliás eu acho que foi completamente errado fazer a inauguração, se você não mistura festa com compromisso, o que fizeram foi isso, eleitoreiro, quiseram ganhar votos e acabaram se perdendo, né? É uma situação única que foi a inauguração do estádio. Isso pode acontecer eventualmente mais duas, três, quatro vezes. Como é que você vai manter aquilo lotado? Como é que você vai ter arrecadações de 5, 4, 3 milhões, como foi essa última aí? Tem um time forte e competitivo. Vocês podem ter certeza, vocês podem me cobrar todos os dias, mesmo porque eu vou conversar com a imprensa, tá? Eu não vou fugir da imprensa, nem na hora boa, nem na hora ruim, né? Exatamente para a gente poder esclarecer. Nós vamos montar um time competitivo e que possa disputar, porque nós temos obrigação com o nosso torcedor e com o nosso parceiro. Ô Pescarmona, aqui também é o seguinte, eu falei pra você, não tem uma enxurrada de perguntas via Twitter, mas tem as perguntas sacanas também. Vamos lá, pode falar. Aí se é fake, se não é, eu não sei. Aqui, ó, Gustavo Cavalheiro. Benja, sou sócio remido e eleitor indeciso. Pergunte ao Pescarmona se ele vai invadir vestiário para bater em jogador de novo. Isso aconteceu? Bom, então vamos lá. Ó, não é mentira, você tá vendo aqui, ó. Não, eu respondo... Se você te ler só as perguntas babinha, vou falar não, que você está fazendo campanha pra você. Eu respondo com o maior prazer. O que aconteceu foi o seguinte. Eu era para ter assumido a diretoria de futebol em maio de 2010. Em maio de 2010. Era o Beluso? Era o Beluso. Ficou acordado e iria ver a Copa do Mundo. E eu iria entrar. Por motivos internos lá, o diretor da época, o vice-presidente, não saiu, que foi o Diego Pitipulo. E quando o Beluso teve aquele problema de saúde, assumiu o Palaia e demitiu o vice-presidente do futebol, tirou ele do futebol. E aí criou-se um grupo de gestor, faltavam 3 meses e meio para acabar o mandato, e pediram para que eu ficasse lá. Então, quando eu cheguei lá, comecei a analisar os contratos e tal. A gente estava com alguns problemas de bicho, estava com alguns problemas de, não de, de pagamento, de direito de imagem. Chamamos o financeiro, fizemos uma força-tarefa, conseguimos arrumar dinheiro, e começamos a colocar tudo em dia, inclusive até instituímos na época o bicho molhado, que era exatamente para dar um incentivo muito grande aos jogadores, e a coisa começou a melhorar. Porém, nós começamos a receber algumas informações de alguns jogadores que não estavam se correspondendo adequadamente e a gente fazendo um esforço danado para ganhar a Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro já estava praticamente perdido, e um esforço danado para ganhar a Sul-Americana, que muito mais fácil. E acabou acontecendo o que aconteceu, nós perdemos o Goiás, ganhamos de 1-0 lá, perdemos de 2-1 aqui, um jogo horroroso, segundo tempo do Palmeiras, o time não existiu, tremeu, se apavorou, alguns jogadores não se empenharam como deveriam se empenhar. E o que aconteceu? Nós, na quinta-feira houve dispensa, na sexta-feira houve o Palmeiras ainda tinha, depois desse jogo, se não me engano, tinha mais 3 ou 4 jogos pelo brasileiro. Então, Beluso no hospital, praticamente fora de combate, a gente sabia que não ia mais ter condições de ganhar a eleição já estava praticamente perdida, e eu, sinceramente, dei uma de torcedor. Eu cheguei no vestiário e chutei o balde. Não agredi ninguém, claro, talvez verbalmente eu tenha agredido, e foi um momento de torcedor, daquela coisa que... Claro. Tanto é assim que hoje eu não faria mais. Mas é o que eu quero dizer é o seguinte, foi aquele momento, a circunstância do momento me fez agir daquela forma. Eu sei que era uma maneira errada, que foi uma maneira errada, apesar de que alguns jogadores, no final, vieram me abraçar e falar, Pescarmona, há muito tempo a gente não viu um dirigente pegar no pé, porque aquela história, perdeu, ah, tudo bem, vamos lá, amanhã é outro dia, não sei o que, você chegou lá e chutou o balde. Então, hoje não faria mais isso. Por quê? Pela própria experiência, por esses 4 anos de pancada que eu levei por causa dessa situação, agiria de uma outra forma. Mas volto a repetir, naquele momento era aquilo que eu tinha que fazer. Hoje, como presidente do Palmeiras, com 2 anos de mandato, com toda uma estrutura que nós vamos planejar, não vou precisar fazer isso. Mais uma pergunta difícil aqui, hein? Do André Radesca. Ele fala, boa tarde, sou sócio e vou votar no sábado. Perguntem ao senhor Pescarmona se procede a informação de que ele teria empregado os filhos quando era diretor do clube. Bom, na verdade o que aconteceu foi o seguinte, o Estatuto do Palmeiras diz que todo associado que prestar serviços ao clube, ele fica fora da condição de sócio. Então, ou seja, ele fica licenciado. Então, o Estatuto do Palmeiras permite que qualquer associado do Palmeiras faça prestação de serviço para o clube. Isso acontece com várias pessoas, não... É porque com o Pescarmona fica mais grave. Mas isso acontece de várias formas. Não existe absolutamente nada de errado desde que você pague aquilo que o mercado condiz. Se for condizente com o mercado, não vejo problema nenhum. Primeiro. Segundo, quem contratou a minha filha foi o Walter Teixeira, que era diretor do Cultura e Arte. Na verdade, ele foi procurar uma empresa da Anélia Garcia, que foi a precursora do Pilates em São Paulo, e assinou um contrato com essa empresa. E a minha filha trabalhava nessa empresa e foi para o Palmeiras ganhando R$ 1.800. R$ 1.800. Sendo que, a partir do momento que ela não pudesse dar aula por qualquer motivo, esta empresa mandaria uma outra professora e assim sucessivamente. Então, estatutariamente não tem nada de errado. Não fui eu que a contratei, porque esse departamento tinha autonomia. E ela recebia um valor abaixo do mercado. Então, e sem contar que existem outros casos, que não vem ao caso, que eu não vou aqui declinar, mas que, na verdade, existem outros casos que são idênticos, só que o meu teve uma repercussão, porque tem pessoas que acham que eu acabei ficando milionário por causa disso. Todo conselheiro, você tem certeza que todos os conselheiros do Palmeiras são palmeirenses? E tem gente remunerada no Palmeiras que não é palmeirense? Não, o Palmeiras hoje deve ter qualquer coisa em torno de 500 funcionários, né? Entre prestador de serviço e funcionário. Porque teve conselheiro que... É verdade que tem uma história aqui, que teve conselheiro que comemorou o gol do Sport na Arena? Não, isso não existe. Isso é lenda. É intriga da oposição. Oh. Ou da situação. Pescaria, não existe a menor... Eu já ouvi, inclusive, que tem gente, oposição, que comemora rebaixamento do Palmeiras. Eu já ouvi isso, que o Benjamin falou, não é loucura, não. Eu já ouvi isso. Olha, eu fiquei na oposição... Vou interromper, senhor. Eu fiquei na oposição na época do Mustafá há muitos anos. Né? Jamais torci contra o Palmeiras naquela época. E eu com o Mustafá tivemos divergências difíceis. Jamais torci contra. Jamais. Isso pode acontecer eventualmente com uma outra pessoa. Comigo, não tem. E não, eu estava no clube, eu estava no setor dos conselheiros, junto com a minha família, e não vi ninguém comemorar o gol do Sport. Pode ter certeza disso. Pelo menos naquele local dos conselheiros, eu não vi ninguém. Muito pelo contrário, todo mundo saiu muito chateado, muito triste com a derrota. Senhor Pescarmona, olha, já tem e-mail chegando, também bravo com algumas coisas que o senhor colocou aqui no programa. Por exemplo, o Ricardo Roim Mitzeli, ele fala, boa tarde, sou palmeirense, não entendo como o candidato não trabalha com a hipótese de cair. O Palestra tem 90% de chances de cair, e se ele... Bom, aí é matemática do ouvinte, tá? E se ele for eleito, não sabe ainda o que fazer. Absurdo, diz o Ricardo Roim. Outros estão falando isso no Twitter também. É, na verdade, a gente tem um planejamento para a Série A. O nosso planejamento é para ficar... Claro, se o time cair para a segunda divisão, né, a gente vai ter que melhorar o time, vai ter que contratar, vai ter que fazer o que, na verdade, foi feito em 2013. Se adaptar à realidade da Série B. Contratar jogadores de menor expressão, como disse aqui, ninguém vai querer vestir a camisa do Palmeiras, vai ter dificuldade de arrumar patrocinador. Isso e o que eu estou dizendo, e que talvez vocês não tenham entendido, é que não, a gente não trabalha com essa hipótese, porque a gente acredita que a gente vai estar na primeira divisão. Claro que se o Palmeiras acontecer do Palmeiras cair para a segunda divisão, nós vamos ter que diminuir esse planejamento, diminuir isso que tudo isso que eu falei para vocês, vamos ter que cortar pela metade, mesmo porque nós vamos perder a arrecadação de televisão, né? Nós vamos perder, não sei se você sabe, se cair para a segunda divisão, a gente perde a arrecadação. Mas o primeiro ano mantém a cota da Série A, né? TV. Não, mas espera aí, parece que tem uma outra... Não, se permanece aí, que perde, não é? Se permanece. Não, se... no primeiro ano, quando você cai e disputa a Série B, você preserva a cota principal. Se permanecer mais um ano, é cá pela metade. É, ô Pescamona. Não vamos permanecer mais um ano, né? Se nós caímos agora, não vamos permanecer. Não, se ficar, se não conseguir subir. Não, por exemplo, se o Vasco que tá na Série B, se ele não consegue subir, ele permanece um ano a mais, aí cairia pela metade. Mas de qualquer forma, tudo isso que a gente tá pensando vai cair por terra. E a gente vai ter que ter uma realidade diferente. E essa realidade é que a gente não gostaria. Não que a gente não está preparado, é claro que nós estamos preparados. É que eu não quero comentar esse assunto, porque eu não posso admitir que o Palmeiras caia. Se você acha que o Palmeiras vai cair com 90%, eu acho que não. Eu acho que o Palmeiras tem 90% de chance, mesmo porque está na frente. Se nós estamos um ponto à frente, nós temos mais chance do que o Vitória. Ah, até sobre isso, televisão, você estava falando. Aqui a gente debate algumas vezes, na verdade eles, eu fico imitando aqui, enfim, mas que a Globo não passa mais jogo do Palmeiras. Eu falo isso, eu trabalho na Globo, mas não tenho medo de falar. Eu falo, a Globo não passa, eu acho lamentável isso. Já tentei falar lá dentro, mas não tenho força nenhuma. Até porque... Riram de você. Fica no Rio, é. Enfim. Mas você pensa em alguma coisa pra... Eu não sei o quê, fazer alguma coisa, brigar, de repente tentar levar o Palmeiras pra Record. Não sei, você tem alguma ideia? Porque é lamentável não passar jogo do Palmeiras. Eu já dei entrevista sobre isso. E até houve algumas críticas, porque eu disse que a gente tem que se unir com os outros clubes, claro, não contra o Flamengo e o Corinthians, porque eles estão numa posição muito confortável. E a diferença de valor que se paga é muito grande. Mas nós temos que se unir a São Paulo, a Santos, aos dois times de Minas que agora estão em ascensão, alguns times do Rio. Não é possível que consigam fazer o que estão fazendo com o futebol brasileiro. Se Corinthians e Flamengo tiverem diretorias competentes, num futuro muito próximo, vai ser Real Madrid e Barcelona, se eles tiverem competência e trabalhar com o dinheiro que eles têm. Porque a diferença é muito grua. Se você ganha 170 milhões durante um ano para fazer contratações e você só tem 100, o outro time 100, 80, 90, fica difícil você concorrer. Então, nós temos que sentar, fazer um grupo. Eu li uma entrevista do Eurico Miranda, que fala exatamente sobre isso, que ele acha que nós temos que chegar na CBF, conversar com a CBF, chegar junto... Infelizmente o Clube dos 13 não existe mais, foi detonado e foi uma pena, porque os clubes perderam muita força. E nós temos que voltar a isso, nós temos que fazer o trabalho de bastidor. O campo, é a rivalidade dentro do campo. Fora do campo nós temos que se unir e tentar fazer uma força-tarefa para reverter essa situação. E a boa administração? Porque, por exemplo, o Cruzeiro, ele é um time que arrecada 60 milhões da TV, da Globo. O Cruzeiro, fora esses 60 milhões que ele arrecadou, ele ganhou mais 65 explorando o sócio-torcedor que ele tem e vendendo produtos originais do clube, enfim, e outras ações que a diretoria do Cruzeiro tenha tido. Ou seja, eles arrecadaram mais com a sua própria torcida do que com o dinheiro da televisão. Isso não passa também pela competência administrativa? Não, claro. É o que eu disse, desde o começo eu estou falando o seguinte, o Palmeiras tem que ter... Olha o Cruzeiro, 2 anos campeão brasileiro na sequência. O Palmeiras tem que ter parcerias, o Palmeiras tem que criar... O investimento no sócio-torcedor é um grande negócio, você não pode jogar dinheiro fora, uhum. Nós temos que incentivar o sócio-torcedor e melhorar. Nós temos que ir atrás de parceria, arrecadar mais. Mas eu acho que a diferença hoje que existe entre Corinthians e Flamengo, que recebem da Globo, contra o bloco lá de trás, a diferença é muito grande. Ninguém vai querer se aproximar, porque você faz essa análise de torcida, você tem 30%, 40%, você tem 15%, tem 18%, enfim. Mas é importante que esse número se aproxime um pouco mais. É isso que eu estou discutindo. Claro que a competência é importante. O Cruzeiro está mostrando competência e parabéns para eles. Agora, o fato também de ser competente administrativamente em marketing não impede dos clubes terem uma cota melhor e mais justa, né? Exatamente. Aí, nesse caso, o Pescarmona tem toda a razão. Agora, o Rudy estava falando a respeito aí da Globo, e é verdade, os clubes têm que se unir, isso é verdade. Mas fica difícil se unir, principalmente quando você tem já muitas cotas adiantadas. Seu Pescarmona, o Palmeiras tem cota adiantada da Globo até quando? O Palmeiras tem essa pendência com a Globo até quando? Olha, eu fiz essa pergunta para o presidente Paulo Nobre, porque ele reclamava por demais de que o Tirone havia deixado para ele no primeiro ano 25% dos recebíveis e no segundo ano 75%. Então a pergunta que eu fiz para ele agora, quando foi aprovar o dinheiro que ele aplicou no clube, que ele gastou com custeios, não com a aplicação, ele fugiu da pergunta, ele disse que não tinha os números, que não sabia responder, porque eu queria saber 2015 qual é que era o recebível do Palmeiras. A única coisa que ele me disse, aliás, ele disse duas. A primeira foi que o dinheiro do Paulista já estava absorvido pela administração anterior, ou seja, o Tirone invadiu no Paulista 2015, e que os famosos 10% que nós vamos ter que pagá-lo não iriam afetar o bom andamento do clube. Só que ele não disse valores percentuais, e é só quando a gente sentar lá que a gente vai saber quanto. Agora, uma coisa eu digo para você, eu digo a história da transparência, é chegar a público e dizer, olha, sentei na cadeira e recebi isso. Ele deveria fazer isso quando ele tivesse agora, ó. Tô saindo, vou deixar no clube X de recebíveis. 70%, 90%, 80%. Para ficar transparente. É o que eu vou fazer. Vai ter uma comissão de finanças que vai fazer esse levantamento e eu vou chegar para a imprensa, para os associados do Palmeiras e dizer: recebi X de recebíveis. Por que o senhor então vai chegar na imprensa, depois de eleito, vai tomar par e vai ser. Porque nenhum presidente chega faz isso. E desnuda o último presidente. Ninguém. Isso é difícil. Ninguém chega e fala, olha. Mas veja bem, não é com isso. Ninguém bate o tapete na janela. Não quero dizer com isso que eu quero crucificar. Eu não estou aqui para dizer isso. É apenas para esclarecer, para ficar claro e transparente aquilo que eu recebi de uma gestão anterior. Só isso. Mustafa falou que deixou 40 milhões lá. Não era esse o valor? Quando ele saiu? É o que disse, é. Bom, Ô Pescar, mas por que o Palmeiras não tem patrocínio na camisa e no ano do centenário? Mas é o que eu falei pra você, no começo. O Palmeiras perdeu a grande chance de ter a Caixa Econômica. A Caixa Econômica ficou Flamengo, Vasco, Corinthians, Curitiba e outros tantos times aí, esporte, não sei. E por quê? Porque ele demorou, ficou indeciso, mais uma vez, ficou indeciso, não teve pulso de ir lá e fechar o CND. Se ele vai lá, resolve o CND, que era 30 milhões... e faz um acordo, porque você não ia pagar à vista, você ia pagar a prazo. Você já conseguiu o CND, com o CND você já podia ter o patrocínio. Demorou. Quando ele foi tentar fazer, não dava mais tempo, a Caixa já tinha fechado, e aí tinha perdido um outro patrocínio também de menor, que também ele achou que era pouco, que o Palmeiras merecia mais, e como ele tinha dinheiro, ele foi colocando o Avante. O Avante virou o patrocinador do Palmeiras, que na verdade é ele, né? Ele que está colocando dinheiro lá. Muito bem. Hoje aqui o Vladimir Pescarmona, seu Vladimir, candidato à presidência do Palmeiras pela oposição aqui no Estádio 97 FM. Estádio que tem oferecimento de Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489. Marque um test drive. Mano, vamos falar da Polo Ar? Opa, vamos lá, Sobral. O clima tá quente lá dentro do Palmeiras, hein, Sobral? Os caras estão precisando de um ar-condicionado lá pra dar uma resfriada, hein? Mas muito, viu? Quando o assunto é ar-condicionado pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né, amigão? Tem que falar com a Polo Ar. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar pra todo o Brasil. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento pra lá de especial. Esse eu recomendo, hein? E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro, amigão? Responda. Porque existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Parabéns, Willis Carrier. Eu te amo. E para você, amigão, ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um raio-wall de 9.000 BTUs. E presentaço, hein? Final do ano chegando, você tem que ganhar o seu. Quer ganhar? Basta participar do Estádio 97 na sexta-feira, quando eu farei um quiz aqui ao vivo. Se você acertar as três perguntinhas, você ganha na hora um raio-wall de 9.000 BTUs da Carrier. Amigão, acessa aí poloar.com.br e saiba porque a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados... Você entra no clima! Então vamos lá, tem ouvinte pra entrar no ar. 3284-7097. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos ver quem é o palmeirense que tá na linha, hein? Hoje o candidato à presidência do Palmeiras, senhor Vladimir Pescarmona. Alô? Alô? Opa, boa noite, quem fala? É o Felipe. Oi, Felipe, seu nome completo, por favor. Felipe Henrique da Silva. Tá certo. Quantos anos? 24. 24. Mora onde? No Planalto Paulista. Planalto Paulista. Meu ex-vizinho. Mas era Jabaquara ou era Planalto Paulista mesmo? Mais ou menos, eu me considero Jabaquara. Tá certo. Jabaquara é mais pobre. Planalto Paulista é mais, mais pobre. É, tem essa divisão lá? Tem. Mas eu sempre sou Jabuca, né? Jabuca é mais pobre. É, Jabuca, né? Mais pobre. Se Planalto Paulista tem apelido que nem o Jabuca. Planalto, não, tem, não. Planalto é mais highline o bagulho. Tá certo. E você é palmeirense? Lógico, palmeirense. Cadê o Dodô? O Dodô hoje não pôde vir. Porra, velho. Ah, é. Mas o Rudy tá aí representando a gente. Puta sorte do Pescarmona. E tem o Portuga também. O Portuga é quase um palmeirense. Hoje, quando eu vi o Domênico, o Pescarmona comemorou mais que a Libertadores de 99. E vou te falar mais. Eu vou te falar uma coisa, que você falou que eu tenho muito amigo palmeirense. E me falaram, um passarinho daqueles meus amigos de Belo Horizonte, que Marcelo Oliveira é o nome que o pessoal aqui gosta, hein? Pra técnico do Palmeiras. Vem quanto custa. Vem, ele vem pra vai, sua época. Vem quanto passa. É de ficar na primeira divisão. O Cruzeiro tá renovando com ele agora, filhão. Lá, aqui, ó. Vai sair fácil, vai sair fácil, Adilão. Vai, ele vai trocar. Fácil. Vai sair fácil. Vai cair antes. Ele falou assim, a Fernanda Lima é um nome que me agrada. Ele pega lá Felipe Menezes, Henrique, vai ficar feliz da vida. Ô Felipe, Vladimir Pescarmona tá aqui, faça a sua pergunta. Boa noite, Pescarmona. Eu queria saber, quer dizer, eu tô nervoso, não sei nem o que perguntar. Calma, respira. Sobre os jogadores Mazinho, Felipe Menezes, Bruno César, Bruninho, o Eldinho e todos os jogadores dessa laia, tem cacique pra jogar no Palmeiras? Acho que são jogadores pra jogar na Sociedade Esportiva Palmeiras. É, isso foi aquilo que eu disse, né? Infelizmente, as pessoas que estão trabalhando no futebol não têm o conhecimento necessário e não conseguiram fazer a avaliação correta para trazer esses jogadores, né? E a gente agora vai ter que ser obrigado a fazer uma análise dos contratos desses jogadores para saber o tempo que nós temos aí para cumprir ou não, ou se nós podemos mandar embora. Então, diga. Não, fazer um contrato tão longo e tão extenso com um jogador fraco, eu não vejo o porquê. Eu não vejo, tipo, se é uma aposta, se é alguma coisa assim, até a gente tem o Alione, que é jovem, pode dar futuro, Cristaldo, que ainda tem mercado, mas jogador com 29 anos, 30 anos, e você vê que não tem jeito, é ruim, de bola. Nada mais é do que pura incompetência da diretoria que contratou esses jogadores medíocres, né? O custo-benefício ridículo. Nós estamos pagando hoje uma folha de pagamento aproximadamente de 10 milhões, sendo que uma parte desse valor é da base. E é aquilo que a gente fala, né? Você contrata 37 jogadores e quem efetivamente joga são 4 ou 5, porque o resto ou é da base ou são de gestões anteriores. Então prova que as contratações foram ridículas, né? Seu Pescarmona, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, aproveitando o embalo aqui dessa leva de jogadores que vocês estão falando. A geração dos anos 90, a época dos anos 90 foi muito boa para o Palmeiras, na época da cogestão com a Parmalat. E até então, quem era o homem da Parmalat do futebol era o Brunoro, né? O Brunoro foi uma grande decepção nessa gestão agora com o Paulo Nobre? Não, eu acho que não, porque se você pegar o histórico dele pós-Parmalat, ele não teve sucesso em nenhum clube que ele passou. Não, mas eu falo em comparação aquele momento com a Parmalat. Olha, eu fui diretor de esportes não profissionais na época da Parmalat durante 6 anos. E eu convivi muito esse dia a dia. E ele não tinha a autonomia para fazer contratação de jogadores. Ele fazia o meio de campo entre a diretoria e o vestiário. Isso eu sei porque eu frequentei muito tempo lá. E ele não tinha essa autonomia. Quem dava o aval para a contratação era o seu Jânio Crisenzi. Então, nem para isso na época ele tinha. Realmente, mas quem escolhia os jogadores? Quem escolhia os jogadores era o Jânio Crisenzi. Que era o presidente da Parmalat. Que era o presidente da Parmalat. O presidente que escolhia os jogadores? Da Parmalat. Não, sim, sei, da Parmalat. Ele que captava os valores e trazia, aí fazia-se a negociação por intermédio do Brunoro, mas a escolha sempre foi feita. Claro que de concordância com a diretoria do Palmeiras. A diretoria do Palmeiras participava dessa concordância. O Mustafa não foi importante também na época da gestão da Parmalat? Olha, o Mustafa, ele brigou com a Parmalat. A Parmalat queria, na época, fazer um acordo com o Palmeiras com a base, para poder aproveitar a base, que estava sendo mal aproveitada, e o Mustafa não deixou. Foi um dos motivos da briga da saída da Parmalat. Esse é o pior time do Palmeiras que o senhor já viu ou não? Ah, eu já vi Darinta, já vi... Nossa, Vitor Hugo, já vi algumas coisas ruins, mas realmente... Jaime Boni. Jaime Boni, Mas Bizu, nossa. Mas esse time é um dos piores. É um dos piores. Hoje eu vi uma matéria no UOL. Eu não cheguei a ler, a assistir o vídeo inteiro. Mas que o presidente do Palmeiras, o Paulo Nobre, diz que não aprova a reeleição. Não. Não foi isso. É a manchete do UOL. É, mas a matéria é o seguinte: eu vi no site da ESPN. O Paulo Nobre deu uma entrevista quando o Palmeiras caiu. Em 2002. Sim. E aí foram buscar essa entrevista. Nessa entrevista ele fala o seguinte: time que é rebaixado, o presidente não pode ser reeleito. Ele era diretor do Mustafá. E aí ele disse que entrou na sala e falou isso pro Mustafá. Agora. Não, tudo bem. Mas aí fica uma situação complicada, né? Porque ele pode ser reeleito no sábado ser rebaixado. Aí eu vou defender o Paulo Nobre. Aí eu vou defender ele. Ah, meu, do mesmo jeito que o Pescarmona entrou no vestiário, nervoso, sangue quente. Às vezes você fala umas coisas e se arrepende depois. Às vezes mas o Tirone, quando o time caiu, ele retirou a candidatura, ele não foi. E nós não vamos saber, porque sábado a gente não tem essa definição. Mas a colocação é importante. Se ele, o que, que mudou nesses 10 anos para cá? Mais uma contradição do Paulo Nobre? O Tirone teve hombridade e não se candidatou. Qual foi a pior gestão, o Tirone ou o Paulo Nobre? A Paulo Nobre. Pelo menos o Tirone ainda conseguiu trazer o Fernando Praz, o Henrique, o Barcos. Mas ele trouxe o Wesley também naquela operação milionária, hein? Trouxe o Ayrton. O Tirone foi campeão da Copa do Brasil. O senhor gosta do Tirone, né? Não. Gosto. Não gosto. Eu tô apenas comparando as duas administrações. O senhor iria pra uma praia depois do Palmeiras ter caído? Aquilo pegou mal demais, gente, seu pessoal. Não, tava em processo de cair, não era? Não. Acabou o jogo, ele foi. Caiu contra o Flamengo lá. Caiu no domingo, ele foi na segunda, Sombra. É. Olha, o que o senhor achou daquilo quando eu fui diretor do futebol, naquele pequeno período, eu sempre ia e voltava com a delegação. Não importava se ganhava ou se perdia. Uhum. Ô, Pescarmona, você falou dos jogadores ruins e a gente... Todo mundo concorda, acho que até o Paulo Nobre concorda que esses jogadores estão aí são horríveis. Acho que não. Né? Bom, então infelizmente, tomara que ele concorde, se ele continuar, tomara que ele tenha consciência. Quando você foi diretor, eu estava até conversando aqui, nos 3 meses finais, parece, com o Beluso, consta que vários ouvintes mandaram que você contratou o Max Pardalzinho e o Adriano Michael Jackson. Como é que a gente vai ter certeza que isso não vai acontecer de novo? Bom, o Pardalzinho foi o seguinte, ele veio como uma experiência, ele nem foi integrado ao elenco, ele fez um contrato de 90 dias para se integrar no elenco, o Max Pardalzinho não teve contrato, não ficou. Ele foi um teste que nós fizemos para saber se dava certo. O Adriano Michael Jackson, a pessoa que está dizendo, está falando coisa errada. Pelo seguinte, quando terminou, o Edinho não queria ficar mais. Simplesmente não queria. O volante, né? Tanto ele não queria ficar, como o técnico não queria ficar com ele. Então, sabíamos que o Fluminense tinha a vontade. E acabamos fazendo a negociação. E a pedido do Felipão, nós trouxemos o Adriano Michael Jackson. E com uma condição de que 10% do valor do passe dele acabaria revertendo para o Palmeiras. Nós queríamos 20%, mas o Fluminense na época não tinha, era uma empresa que tinha o passe dele. Ele acabou fazendo alguns gols e tal, e logo depois foi vendido para a China, e nós conseguimos, ele foi vendido por 4 milhões, nós conseguimos 400 mil reais. Eu acho que foi um bom negócio. Ele veio, ficou 3 meses, fez alguns gols, teve um jogo que acho que ele fez 4, se não me engano. Foi na Copa do Brasil. Isso. Foram 5. E acabamos ganhando ainda 400 mil reais em cima do jogador. Então, não vejo nada. O Pardalzinho não, o Pardalzinho foi uma simples experiência, que eu acho que tem que ser feito, de repente é um jogador que podia crescer ou não, foi embora, acabou. Agora, o Adriano Michael Jackson deu lucro pro Palmeiras. Você é, o Pescarmona, você é aqueles italianão sangue quente? Eu já fui mais sangue quente, hoje eu tô mais tranquilo. A vida vai ensinando a gente, né? A vida vai dando... A sua família quer que você seja presidente do Palmeiras? Sua família te apoia? No começo não, no começo não queria não. Mas agora ele sabe que é um sonho que eu tenho e sabe que é uma coisa que tá... Aquela paixão dentro de mim de querer fazer as coisas acontecerem, querer fazer o Palmeiras se tornar grande outra vez. E se Deus quiser, vai dar certo. Eu tenho fé no meu projeto, tenho fé nas pessoas que estão junto comigo, tenho fé nos meus vice-presidentes, no grupo de apoio. Nós vamos fazer um bom trabalho. Eu espero ter um bom relacionamento com a W Torre, coisa que infelizmente foi delegada a segundo plano. É claro que os direitos do Palmeiras são inalienáveis e a gente tem que preservar. Mas nós temos que se aproximar da W Torre, temos que tirar proveito, porque aquilo foi feito para dar lucro e nós estamos perdendo dinheiro porque o dinheiro está parado. Seu diretor de futebol vai ser o Rodrigo Caetano. Seu diretor de marketing será quem? Você vai trazer um executivo, um cara do mercado ou não? Vamos, nós temos três, na verdade quatro posições, que é futebol, marketing, financeiro e jurídico, que serão profissionais no mercado, competentes e com projetos e com prazo de validade. Eu não vou cair no erro do Paulo Nobre. Vocês distribuem metas, coloca posicionamentos de administração, e se essa pessoa não cumpriu dentro daquela meta, tiramos e colocamos outro. Não tem problema nenhum. É muito pior você persistir com a burrice. Tá certo. Bom, temos mais 5 minutos. Felipe, um abraço pra você, Felipe. Obrigado pela sua ligação e sua participação, viu, Felipe? Ô Sombra, posso mandar um abraço? Pode. Queria mandar um abraço pro Eric, Matias, meu irmãozão, pra Carol, minha namorada. Bom, pra todo mundo aí, e muito obrigado por deixar eu participar. Imagina, valeu, cara. Obrigado a você, viu? Boa noite. Abraço, tchau, tchau. Abraço. Tá aí o Felipe, palmeirense, fazendo suas perguntas aqui pro Vladimir Pescarmona. Você quer fazer mais uma pergunta, Rudy Landucci? Eu quero uma aqui que muita gente fez. Se você é a favor da ideia do sócio-torcedor também votar nas eleições do Palmeiras. Não vejo problema nenhum, desde que seja estabelecido as condições necessárias, né? Eu vou te dar um exemplo. Hoje o sócio do Palmeiras, para votar, precisa ter 3 anos... E ele, para você entrar no clube, você gasta em torno de R$ 4.500 e mais R$ 180 por mês. Então você tem aí um valor estabelecido alto. Como é que funcionaria então nesse caso? Primeiro que você tem que fazer uma mudança estatutária, né, e fazer a fidelização desse torcedor. Quanto tempo ele teria que pagar, o valor que ele vai ter que pagar, não pode haver hipótese nenhuma falha de pagamento no meio do percurso, daquele tempo que ele ficaria. Então, dá para se conciliar. O problema é que você tem que fazer um projeto, apresentar para o conselho tem que aprovar e depois tem que ir para a Assembleia de Sócios. Mas, a princípio, não vejo problema nenhum. Tá certo. Bom, olha, vamos agradecer a presença do Vladimir, né? Porque já estamos perto aí do horário que ele tem compromisso, não é isso? É verdade que o Paul McCartney vai abrir o show tocando Help? Ai, ai, ai. O Help era do John Lennon, não era do Paul McCartney. É dos dois. Não, senhor. É verdade que... Quem escreveu o Help foi o Sozinho? John Lennon. Sozinho? Ele fez isso olhando pra Yoko Ono. Ele sabe assim também. Na época ele não era casado com ele. Você é fã de Beatles? Você é um herói, né? Só um pouquinho. É verdade que hoje no palestra... No palestra não, né? É, o palestra. Teremos um encontro de Lennon e McCartney? É, o meu filho Lennon juntamente com o McCartney. Quem sabe eu vou tirar uma foto com ele lá. Teu filho chama Lennon? Meu filho chama-se Lennon Pescarmona. Você vai chorar muito no show hoje? Já assistiu algum show do Paul McCartney? Eu fui no Maracanã, fui no Engenhão, fui no Pacaembu. No Morumbi não? Não, no Morumbi não deu pra ir. Agora eu vou assistir na minha casa, que vai ser a minha glória. Tá certo. Bom, pessoal, vamos agradecer a presença. Mas merecido, pô. Depois de ver o Sport ganhar lá na quarta-feira, você merece ver o Paul McCartney, né? É, infelizmente. Ó, cara do El, Pescarmona, obrigado por você ter vindo aí. Ah, obrigado a todos. Olha, boa sorte, viu? E olha, se você ganhar e depois você meter uma mala de não querer vir aqui, nós vamos te xingar tanto. Não, a gente joga praga. Aí vai falar que é por sua causa, Benji. Vocês podem, viu? Vocês podem ficar tranquilo que o relacionamento da imprensa com a Sociedade Esportiva Palmeiras vai ser o melhor possível. É, e não vai ficar com mimimi, não, com outros clubes, tá? Não, pode ficar tranquilo. Eu queria agradecer muito ao... Você vai fazer as pazes com o São Paulo? Você vai fazer as pazes lá com o Aidar? Boa pergunta. Eu acho assim, não com a idade, eu acho que a entidade Palmeiras de São Paulo tem que se unir junto com os outros clubes para poder brigar com a CBF e com a Rede Globo. E eu queria agradecer por demais a participação aqui, fico muito feliz de estar com vocês. Essa promessa de que a gente vai procurar ter um relacionamento muito amplo com a imprensa e dizer a todos os palmeirenses que, antes de mais nada, eu sou Palmeiras, eu quero que o Palmeiras fique grande, continue grande e que vença. Porque faz muito tempo que eu não vejo meu time vencer, isso machuca demais meu coração. Minha família todinha é palmeirense e jamais vamos torcer contra o Palmeiras. Por isso que nós vamos continuar na primeira divisão. Muito obrigado a todos e estou à disposição. Tá certo. Valeu. Boa sorte aí. Obrigado. Tivemos então a presença. Valeu. Esse é o Vladimir Pescarmona, pai do Lennon. Lennon? Pai do Lennon. É. Tá certo. Obrigado pela sua presença aqui no Estádio 97. Tá bom? Estádio 97, que tem oferecimento de Hello Food. Tá chegando em casa e não tem nada pra comer. Hello! Peça Hello Food. Deu fome? Dá um hello! Estádio 97, que também tem um oferecimento de Peugeot. Vamos falar da Peugeot. Falar do Peugeot 308 Active 1.6 Flex Start, com teto panorâmico e taxa zero. Isso mesmo, taxa zero. Ó, e também tem o Peugeot 208, com central touchscreen, com GPS, MP3, Bluetooth, luzes diurnas de LED, rodas de liga leve e troca de marcha no volante. E toda a linha 208 também está com taxa zero, não é incrível? Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. Respeita os limites de velocidade. Olha, eu ouvi dizer que os filhos do Mano, um vai chamar Tiaguinho e o outro vai chamar Rodriguinho. É. Guitarreiro e Pardinho. É. Vai. Rodriguinho, certeza. Rodriguinho, certeza. Não. É verdadeira paixão. Meu filho vai chamar, quero ter três filhos. Um vai chamar Barrerito, o outro Mangabinha e o outro Creone. Nossa. Esse, da onde vem esses nomes, mano? Cara? Trio Parada Dura, tio. Para. Barrerito, Mangabinha e Creone. Se for trigêmeos, se eu conheço a tua mulher... Vai ser Rodriguinho. É menos um bi. Vai ser Thiago Maurício e Rodriguinho Maurício. É a mulher, depois que ela conheceu. E vai registrar como Rodriguinho. E né, Dodô Maurício. Bacana, isso aí é pra Dodô. Minha mulher, depois que ela conheceu a Maria da Penha, velho, ela não fala mais nada. Mano, a gente que é amigo, né? Fala aí, pena, mano, que eu cheguei atrasado. Pô, você queria... quer fazer uma pergunta? Não, eu queria perguntar pra ele. Posso perguntar uma coisa? Pô, pode perguntar. Você tá fazendo, você tá fazendo careta? Você fez. Não, você fez cara, um respeito. Você fez um gargarejo com ar? Não, eu não, só queria saber. É do Pescar. É que ele foi embora já. Eu queria saber. Chegou atrasado. Sobre você a festa de encerramento do Marcos, né? Quando vai ser? Se ele programa isso. Foi em 2012. Festa de louco. O Domênico teve lá, né? Mas olha, o presidente não pode falar a respeito dessa festa agora. Não pode. Então tá preocupado lá com a segunda divisão. Não tem como falar disso agora. Não, mas é verdade, ô Sombra. Olha bem pra cara do Rudy Landucci. O que tem? Rudy Landucci, velho. Ele parece que passou aqueles patê de ração de gato, sabe? Aquela que você mistura com a ração. Nossa, no rosto, e colocou o rosto dentro de uma banheira cheia de piranhas, velho. Você fala isso, você me deseja. Nossa, você é muito feio, Rudy. Se o time do Palmeiras, se os jogadores do Palmeiras ouviram o programa hoje, o Palmeiras cai. Por que cai? Isso aí é um choque de realidade. Tem que dar, às vezes, um choque nesse caras. O que me surpreendeu no Pescarmona foi ele falar do time da forma que ele falou. É, mas é verdade. Isso me surpreendeu. É, não. O time é fraco, não precisa ninguém dizer. Mas isso chama-se psicologia reversa. Se passasse um pano, iríamos ficar cutucando pra dizer, fala que é ruim. Não, mas não tô criticando. Ele foi verdadeiro. Sombra. Peraí, eu não tô criticando, eu tô falando que me surpreendeu a sinceridade dele em relação ao... Isso é a famosa psicologia reversa. Psicologia reversa consiste na seguinte causa. Você joga a baixa estima do cara lá no alto. Por que você desanima? Lá no alto não, lá embaixo. Não, lá no alto. Começou um monólogo, a gente vai parar mais agora. Quem dá mais? Oh, leilão de Natal do Estádio 97. É, meu amigo, tá valendo, leilão de Natal do Estádio 97. Você tá muito afim de ser estranho no ninho? Tá louco de vontade de ser estranho no ninho? Então vá no nosso site, vai lá na página de promoções, clique lá em leilão de Natal do Estádio 97, cadastre-se e dê o seu lance em quilos de leite em pó. Quantos quilos você pode doar no nosso leilão, hein? Quantos quilos de leite em pó? Essa semana é a semana do leite em pó. Faça sua doação, registre o seu nome, tá bom? Diga lá, posso dar um, dois, três, dez, mil, sei lá, né? No ano passado, Bá, quanto foi o lance vencedor do leilão? Quantos quilos de leite em pó, RG? 1.000 quilos. É, no ano passado, o vencedor do leilão, que foi estranho no ninho, ele doou 1 tonelada de leite em pó. Não significa que você tenha que também doar 1 tonelada. Doe o que você... Acho que vamos bater. ...puder. Na sexta-feira, às 7 horas da noite, a gente bate o martelo, bateremos o martelo, e aquele que for o dono do maior lance será estranho no ninho. Também sortearemos um ouvinte para ser estranho no ninho entre todos que forem cadastrados e derem um lance. Não importa de 1 quilo, de 2, de 3, de 10, de 50, de 100. Tá valendo pro sorteio, tá bom? Agora tem um detalhe. Não adianta você dar mais que um lance, se cadastrar mais que uma vez. Porque o seu nome é peneirado. O seu nome é peneirado, tá certo? E você só vai pra urna uma vez. O seu nome só vai pra urna uma vez. Não adianta ficar fazendo um monte de cadastros. 50 nomes, porque nós não somos burros. Não perca não tempo. Somos burros. Exatamente, nós não somos burros. Tá certo? Exatamente. Porque o cara acha que se ele se cadastrar, fizer 10 lances, o cara concorre 10 vezes. Não, não tem nada a ver. Tá certo? Então, tá dado o recado. Leilão de Natal do Estádio 97 tá no ar. Essa semana é a vez do leite em pó. Na semana passada, tava valendo quilo de feijão. Aí o Paulo Genaro Verrone, ele deu um lance de 1.200 quilos de feijão. Ganhou o direito de ser estreio no Ninho. E um outro ouvinte foi sorteado. Ele doou 10 quilos de feijão. O Cauê Giroto Bariani, que também vai ser estreio no Ninho. Um pelo maior lance, outro através do sorteio, não importando a quantidade, a quantidade de quilos que você está fazendo, está dando no seu lance, tá bom? Então participe, é só lá, 97fm.com.br, vá na página de promoções, cadastre-se lá em Leilão de Natal do Estádio 97, é muito didático lá, é muito fácil de você fazer o seu cadastro, tá bom? Vamos ajudar quem precisa, toda essa doação vai ser distribuída entre N instituições beneficentes. Que tem de gente precisando dessas doações, não é mole não, né, Bá? Sombra, e amanhã, mais ou menos, já marquei com 15 entidades que vão retirar o arroz. Ah, é verdade. Sensacional. Porque 15 entidades vão se beneficiar de 3 toneladas de arroz que foram arrecadadas aqui no leilão de Natal do estádio. Não, amanhã são só 15. São 3 toneladas, cada entidade vai levar mais ou menos 150 quilos de arroz. Então vai dar, vão dar mais de 15 entidades. Então dá mais, Dá mais. É que tem gente que não pode ir buscar Que amanhã, né? Amanhã eu marquei só com 15. Isso. Caramba, então tem bem mais. Pô, que legal. Mais 3 entidades. Toneladas de arroz, É bastante arroz, Participe, colabore, vá lá no nosso site, página de promoções e cadastre-se no leilão de Natal do Estádio 97, tá bom? Estádio 97. Boa! Estádio 97. No oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. HDI Seguros é bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento de Outback. No Outback, tudo é feito com os ingredientes mais frescos, especialmente para você. Vamos trazer mais ouvintes, 3284-7097. Agora tá valendo palmeirense, corintiano, São Paulo, agora vale Santista, todo mundo. Vale vascaíno, flamenguista, torcedor do Guará, de onde do você Vitória. Quiser. Do Gama, de quem quiser ligar, tá bom? Vamos lá, vai tocar o Asdrubal, mano. Vamos aí que o bagulho é louco, mano. Alô. Alô. Quem fala? Adriano. Adriano do quê? À vontade, Adriano Carlos Teixeira. Ô, velho, você foi exumado hoje? Por isso que tá com essa preguiça aí, mano? É barbaridade. Não, é que eu tô na portaria aqui, cara. Pô, lá eu nem acredito que eu tô conseguindo falar com vocês, velho. E nós. Ô, velho, deixa eu falar. Com esse ânimo que você tá, se o motoboy foi entregar a pizza aí, na hora que você foi entregar a pizza pro morador... Vira aí, borracha, velho. Já, né? Se for de mussarela, vira borracha. É uma empresa de caminhões aqui, mas o pessoal já tá indo embora. Já. Adoro caminhão, você gosta? Então fica esperto, hein? Adora, você chorou da outra vez? Cuida da sua vida, ninguém sabe de nada. Você tava lá, ô amigão. Correu do cara lá, você tava lá, você viu? Não, mas o André contou e eu acredito. O André também tava participando, era suruba então. Mas ele não mente. Fala aí, mano. Na hora que o cara sacou a chave de roda, mano, chorou, saiu correndo. Então o André é uma bichona. Mas vamos dar uma prioridade pro amigão. Peraí, o cara te arregaçou, Mota? Ai, que delícia! Como é que é o nome dele, menino? Não, tô falando caminhoneiro, velho, caminhoneiro, te laciou. Mentira, meu. Isso, o André que tá falando. Não porque ele chorou, Sombra. Não, ele falou que eu peguei e chorei. Não, mas quem chorou foi o outro. Aí na hora, a Gaça chegou, para, não tá nunca legal. Falei isso, né? O André que acionar a franquia, mano. André, não desisto nunca. O André motorista deu palavra de honra, falou, você chorou, falou, não para. Quero. O André tava lá aí na hora. O caminhoneiro era o bar, o André é o bar. Assim. Todo mundo sabe que você é muito íntimo do André, e você contou, tipo assim, numa coisa assim, tipo, como se fosse uma confidência. Nossa, tudo eu conto pra ele. Nossa. Mas isso contou e você não negou. Não contei nada. Eu contei a história pra ele e mudou a história. Fala a verdade, sua safada. Conheço a índole do André. Ah, não. Uma pessoa é muito boa, nossa. Uma pessoa a qual a gente confia coisas importantes da rádio. Duvido. Pai, olha, se fosse você abrir o olho. Duvido que o André inventaria uma história se dessa. Se fosse você abrir o olho. RG, você confia mais no André ou no Mota? Não precisa nem perguntar. André. André. Ô! Oh. Portuga! Tá, também. Tá ah, o André é um cara que. André. Olha, sério. 10 jardas. Mano, beleza. Não, vou dar uma moral pro Motinha. Motinha, mano. 2-1. Eu quero ser o último. Você quer ser o último? Deixa eu ver assim. Rudy Landucci. Eu confio mais no Bota porque é igual eu. É verdade. Não, Bate Landucci cachorro. Agora. Deixa eu ver. Sexto, ah, sexto de lixo. Oh. Você confia mais em quem? André. Opa, oh. Você confia mais em quem? André. Sombra. Deixa eu ver. Controle remoto do ar-condicionado da Carrier. Quem você confia mais? André. Ó, oh, Paulico, você foi quem? Ô. Oh. André. Sombra, você não respondeu. Ô, Tair, hein? Hã? Vai ver você só. Não respondeu. Eu já falei. O André é uma das pessoas mais confiáveis que eu já vi na rádio. É o André, mas é o André. O André. Faltou eu. Benjamin Bach. Nossa senhora, mano. Benjamin, você acredita... O maior mentiroso da face da Terra... Quem? Chama-se Cláudio Mota. Ai, meu Deus. Eu acredito cegamente, piamente em André, o motorista. É, um dia vocês vão ficar sabendo. O Mota não vale nada. Tá bom. Um dia vocês vão lembrar que eu falei. Vocês vão ficar sabendo aí. E quando você me falou, André, eu tinha razão. Você sabe algo contra o André? É, cuidado. Vamos falar com o Adriano agora. Você sabe o que é contra o André? Ô, Adriano. André é gente boa. Vai, fala. Não posso provar? Ah, então é mentira. Ah, então não fala nada. Ô, Adriano, qual a idade, meu? 33. Aí, RG número 2. 33 com essa chuva em São Paulo. Fala com o ralado aí, mano. O ralado? Quem? Ralado, velho. Teixeira. Ah, verdade, mano. Tem nome de queijo. Sensacional, sensacional. Foi o que fede esse queijo quando você abre, meu Deus. Você é sensacional, Gê. É nóis. Together, velho. Ô, amigo, qual bairro de São Paulo você está falando agora? Bom, eu estou em São Bernardo. São Bernardo do Campo. Mas eu moro em Americanópolis. Zona Sul. Americanópolis. Conheço aí muito. E aquela rádio, Americanópolis. Acho que não existe. Tá chovendo aí, velhinho? Estão no ABC? Pra caramba, velho. Tá uma chuva sem chuva. Aqui não, aqui não chove. Não chove. Você fala, não chove em São Paulo há 16 anos. Precisa chover. Vai chover hoje no show do Paul McCartney. Ah, aí. Que se dane. Ah, não. Não vou mesmo? Eu vou. Também não. Eu também não. Então tá mais de faltar d'água, mano. É só pra vender jornal, viu, Sombra? Esse negócio de faltar d'água é só pra vender jornal. É coisa da Globo. Quando chove, é coisa da Globo isso. É coisa da Globo. Ó, deve chover em São Paulo talvez um quarto da água que tem no mundo, cara. Você viu a água que tá caindo aqui? Eu li no jornal que um prédio aí. A síndica, sem avisar os condôminos, resolveu fazer um... Racionamento. Um racionamento de água. Um advogado, um morador do pré-advogado, entrou com uma liminar e caçou. Tem que caçar mesmo. O bagulho é o seguinte, tem que tomar banho. Mas caçou a liminar ou a liminar conseguiu? Não, anulou. O povo tem que tomar banho, mano. O que que anulou? O racionamento ou a liminar? Não, o racionamento. É, mas a síndica tem que notificar os moradores, não é assim, gente. Ela acha que ela é a dona da... Ela é a prefeita. É das 10, a mulher fez no prédio dela das 10 da noite às 6 da manhã. Ela acha que ela é o quê? Ela falou, pô, chego da minha casa, chego do trabalho, tá, não tem água? Primeiro ela pede a colaboração de todos. Depois ela vai ver se pode fazer. Ela não pode, ela é dona do prédio. Tem que ir pra assembleia. Mas convenhamos, estamos talvez próximos de realmente não ter água. Isso é lenda, mano, é pra vender jornal. Vai, mano, continua. Mano, se cavar de novo, tem outro lençol freático lá sobrando. Tem uma pá de lençol freático. É verdade. Nossa, quanto tem que ser um edredom freático. Um edredomzão bacana. Então, fala você falar dos nimbos agora, das nuvens. Ô, mano, tem que ser racional, tá ligado, mano? Com certeza. Racional, mano. De água. É essa isso coisa aí. Toda, mano. Mas você falou que você é porteiro, Adriano, é isso mesmo? Não, eu sou vigilante, mas eu tô na portaria aqui da empresa aqui de caminhões. Mas, aqui. Ó, vigilante de uma empresa dessa, qual cara? Qual é o QTH agora? QTH é São Bernardo. É, o bagulho é o seguinte... Que é a Penil? Penil. Não, aí... Penil. Ele aprendeu essas duas palavras, é nossa. Tá atento. Eu tenho código também, menino. Agarra o meu tetão, menino. Já. QRU, desculpa. Mas, ô amigo, porteiro, segurança dessas empresas assim de caminhão à noite, velho, não faz nada. Que cara vai roubar dentro de uma empresa de caminhão dessa aí? O cara fica deitado lá com o seu saco. Porque assim, tem os caminhões e tem as peças, né? Tem peça aí que é cara pra caramba. Então... Esse corintiano aí não sabe, mano. Ah, de catal. Você nunca armou um esquema. Ó, a voz de choro do cara. Você mora no bairro dos caminhões, né? Ô, Sombra, esse cara entrou às 6 da tarde, ele vai sair às 6 da manhã, ele já tava dormindo desde as 4h30 lá em cima de um saco de cimento. Você vai trabalhar 12 horas seguidas aí, ô Adriano? Aqui é 12 horas, é, ai, é das 6 da tarde às 6 da manhã. Eu conheço, velho. Caraca. Ô, Adriano, você leva um videogame aí pra passar o tempo? Que videogame? Você tá louco? Não, aqui não dá pra jogar videogame não, porque tem as câmeras aqui, né? Mas o cara aí, tá dormindo, velho. Aqui pra ver vocês, não, mas aí você usa a câmera aqui dela. Faz que nem no Missão Impossível. Você pinta lá o negócio, faz de conta que tá tudo ok. Ô, Sombra, mas é verdade. Põe um olhinho piscando lá. Ai, que delícia! Ele deve pegar aquela cadeira, velho. Ele deve tirar do alcance da câmera, porque segurança é ligeira. Ele sabe onde a câmera não alcança. Claro. Ele deve colocar ali um boneco, Rudy, vestido. Vai lá e empurra a cadeira assim pra frente da câmera. Aquele boneco fica 12 horas sem se mover, velho. Isso aconteceu 25 mortes, um incêndio. Você não lembra de Esqueceram de Mim? Que ele faz isso, os bonequinhos, tem até a mão mexendo. Verdade, mano. É. E o Adriano? Electricoque. Torce pra quem, meu? Ah, a seleção, né? Qual? Tricolaço do Morumbi. Ai, tem torcida. Futuro campeão da Sul-Americana aí. Bicampeão da Sul-Americana. Tomara, tem torcida Peugeot Estádio 97. Pra domingo, São Paulo e Figueirense. Você quer? Eu quero, parceiro. Eu quero ir na torcida Peugeot Estádio 97. Beleza. Boa. Tem que estar aqui na porta da Energia 97. Saída. Oba! Oi. O jogo é às 5? 5. Você colocou que a saída da rádio é às 5h30? Errei. Às vezes é pros caras não ver o jogo. Ah, não, errei. 3h30? 3h30. Sai da. Você não vai estar trabalhando, não, amigo? Não. Não, porque eu vou trabalhar quinta e sábado, né? No domingo eu tô de folga. Aí você trabalha dia sim, dia não. Trabalha 12 horas, mas dia sim, dia não, né? Isso, é 12h36. Tá certo. Amanhã tem jogão no Morumbi, vai estar bombado o Morumbi. Cara, eu queria ir nesse jogo, mas aí pra mim já não deu pra comprar o ingresso, entendeu? E eu achei meio caro, assim, pra quem ganha o que a gente ganha aqui nessa área, cara, é complicado. 60 pau mais barato, velho. É, a gente aí explica pro Benjamin que isso é um preço caro pro futebol. O Benja argumenta que não, diz que é barato. Não, pra quem ganha o que ele ganha, pode não ser, né? Mas pra quem ganha aí... Bem lembrado. R$1.000 por mês? É. Tem dois filhos, paga a pensão. Concordo com você, amigão. A gente quer do povo, aí é embaçado pra gente. A gente quer do povo. Falou. A gente quer do povo, né, mano? É nóis, mano. Essa torcida nova que ele montou tá bombando, Abercrombie da Fiel. Não é não, mano. Ô, Adriano. Oi. Eu esqueço minhas origens. E amanhã, você tá confiando num jogo bom pro São Paulo, que o São Paulo vai ser empurrado pela torcida, vai passar sem muitas dificuldades, ou vai ser aquele jogo nervoso, tenso? E ó, acrescentando amanhã, mais. Amanhã, como diz o Galvão, segue-se pra cardíaco, amigo. Amanhã. Deus. Porque assim, os caras já disseram que eles não vão se fechar, eles vão jogar. Então, assim, o São Paulo também não pode se atirar pro ataque e esquecer a zaga, né? Porque se toma um, aí vai ficar complicado, entendeu? Mas eu acho que dá pra passar sim. Eu tô confiante aí na classificação. E se classificar, assim, pode vir Boca ou River, que é nosso. E o Kardec e o Pato podem jogar, viu? Boa notícia. Saindo agora, que os dois treinaram. É um reforço também, né? Um reforço, boa notícia pro São Paulo. Ajuda bastante, né? E o Rogério? Já. Você quer que pare, quer que continue? Qual a sua opinião? Você acha que ele vai parar? Cara, eu acho que mais complicado do que pro Rogério vai ser pro Denis, cara. Porque o Rogério, quando ele substituiu o Zete, ele era um baita de um goleiro, mas não era um ídolo do tamanho que é o Rogério. Então, acho que hoje, para substituir o Rogério, qualquer goleiro que aparecer, ele vai ter uma responsabilidade muito grande, cara. Porque o cara vão cobrar liderança, vão cobrar uma série de coisas. Aí, a primeira falha que o Denis der, vão já lembrar do Rogério. Só que, em compensação, se o Rogério também continuar, a primeira falha que ele der no próximo ano aí, vão culpar ele e falar que tá velho, que já devia ter parado, né? É complicado, cara. Mas aí vamos ver o que ele vai decidir aí. Se ele continuar, a gente tá bem servido. Você me diz uma coisa. Você encara esse ano como... Independente de ganhar amanhã, vamos supor que mesmo que não passe, que não vá à final da Sul-Americana, mas você encara que foi um ano bom pro São Paulo? Ou não? Bom, se a gente for levar em consideração o que foi o ano passado, que a gente lutou para não cair, que o Muricy salvou a gente aí do rebaixamento, que já foi praticamente um título. Montou o time aí no decorrer do ano, né? Foi um ano razoável, né? Um ano razoável, classificou para Libertadores aí, fez até uma boa campanha no Brasileiro. Só que o Cruzeiro tava com aquela sorte de campeão também, cara. Porque além de jogar bem e ter regularidade, quando os caras tropeçavam, os times que estavam atrás também tropeçavam, né? Ah, mas então, olha, brasileiro, eu não vejo só como sorte de campeão, eu vejo como sorte de competente. Porque, como o Muricy disse, o Cruzeiro, essa base do Cruzeiro já vem de um tempo, os caras vêm elaborando o time já há um tempo. Eu acho que o ano que vem, o São Paulo, sim, se o São Paulo acertar aí, não tô dizendo que tem que ser jogador de nome, mas se acertar dois ou três jogadores de boa qualidade para esse time, mesmo com a saída do Kaká e do Rogério, se acertar na contratação de dois ou três nomes aí para esse elenco, São Paulo tem tudo para disputar forte, de verdade, títulos o ano que vem. Não importa o torneio que disputar, porque a base está muito bem feita. O São Paulo aí talvez precise de um zagueiro, talvez precise aí talvez de mais um meia aí para a saída do Kaká, um segundo atacante, mas a base está aí, cara. Tá bem estruturadinho. Esse é o segredo para você chegar agora e ter um time que dispute título de fato. É. O Ataíde... Não, sim, com certeza. Mas Ataíde... eu acho que assim, quando eu disse sorte de campeão do Cruzeiro, é que assim, não, além da competência dos caras, que tem um bom time, tem um bom elenco, tá jogando redondinho, né, que tá, teve regularidade no Brasileiro, os caras só perderam 6 partidas. E das 6 que eles perderam, foram 2 pro São Paulo, 2 pro Corinthians, que é jogo que você não critica tanto quanto perde. E os times pequenos, os caras passaram o carro, velho. Tá, né? Certo. Então eles fizeram a lição de casa direitinho. E quando eles perderam e empataram, os times que vinham atrás, quando era o Inter e depois o São Paulo, os times também derrapavam. Então eles meio que deram essa sorte também, né? Mas eu acho que pro ano que vem aí, o São Paulo tem que melhorar, cara. Eu acho que, como você falou, a base já tá bem estruturada. E aí, mais algumas peças aí pra ajeitar melhor aí o elenco aí, pra quando, até quando tiver uma punição ou uma lesão aí de jogador, a gente tem um elenco aí que, os jogadores que substituam a altura, né? Essa é a diferença do São Paulo pro Cruzeiro, né? O Cruzeiro, na hora que precisou, tinha peças de reposição boas. Hoje é muito fácil falar aí que você é o pai da criança quando o filho nasce bonito. O Cruzeiro, velho, o que ele fez é o que muitos times brasileiros fazem, que é apostar em jogadores aí não tão consagrados e que muitas vezes não dão certo. Por exemplo, ó, vamos pegar os principais jogadores do Cruzeiro: Ricardo Goulart, Marcelo Moreno e Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, gente, era um jogador que tava jogando no Curitiba, tá certo? Era um jogador ali, teoricamente comum, fez um bom campeonato, concordo, antes de vir pro Cruzeiro, mas era uma aposta, era uma incógnita, não dava pra chegar e cravar. O Everton Ribeiro do Curitiba vai ser o Everton Ribeiro que tava jogando no Cruzeiro. Ricardo Goulart, ele jogava no Goiás, na segunda divisão, tá certo? O Marcelo Moreno foi refugo no Grêmio, foi refugo no Flamengo, acertou no Cruzeiro. Então, muitas vezes aí, existe, lógico, a competência. Lógico. A gente não pode descartar a competência. Mas, muitas vezes, existe fator sorte. Existe fator sorte. O Corinthians contratou o Pato, Sombra, gastou 40 milhões de reais. Era um jogador que veio, teoricamente, aí pra suprir as ausências aí do Adriano e do Ronaldo Fenômeno. Uhum. E o Corinthians, ele vinha naquela crescente, precisa ter aquele cara, referência lá na frente, etc e tal. Quem que é? O Pato. Gastou 40 milhões achando que ia acertar. Errou. Então, muitas vezes aí acontece, Sombra, hoje é fácil falar, o Cruzeiro é um puto elenco. Não é um puto elenco, gente. O Cruzeiro hoje, na realidade, é de fato um elenco com qualidade, mas esses jogadores que estão fazendo sucesso hoje no Cruzeiro não eram jogadores consagrados, gente. São jogadores consagrados hoje, porque lutaram por isso e tiveram mérito. Mas tem muito refugo ali, né? Mas os mais consagrados... O Cruzeiro é formado por refugo, na verdade, gente. Os mais consagrados são reservas. Júlio Batista, Dagoberto e Borges. Sim. Eu até tenho uma pergunta pro Mano, o Ricardo, só meu jantinho. Nossa, vocês agora tá feliz, né? Tudo bem. Você é cruzeirense, não é? Na verdade, eu não tenho time, né? Eu torço pro Barbacena, como todo narrador. Tem um escolhe uma cidade do interior, você vai lá no mapa. Escolhe um time, né? Não, você vai no mapa do interior de São Paulo, escolhe um time. Escolhe uma cidade e fala, eu torço pro Mozinho, enfim, como todo narrador. Mas quem você gostaria de dizer? Eu queria perguntar pro Mano, o Mano que pra mim é um dos mais legais aqui de todo o rádio, é um personagem muito bom, sou muito fã dele. Rádio, personagem. Tiveram vários personagens de rádio, né? Eu lembro da época do show de rádio, tinha o Serginho Leite, amigo, eu convivi na casa do Serginho, um dos caras mais legais também que eu conheci. Grande, ele tinha muito obrigado. Tá, mas você pode ir aqui. Não, vou perguntar sobre o momento de São Paulo, que a gente tá com 20 aí, que é São Paulino, né? São Paulo, que pra quem não sabe, sediado lá no Morumbi, que não é tão Morumbi assim, a região lá não é. O Morumbi é lá onde tá o shopping. Né? Ali onde você aprendeu com quem? Com o Mano? Alguma coisa. Você tá aprendendo com o Mano? É. Sônia, Vila Sônia. Vai meter um monólogo. Exatamente, bem lembrado. Não, então é o seguinte, porque você vê o elenco de São Paulo, tem Michel Bastos, no aí tem o Kaká. É. O Kaká que tava na Europa, jogou no meio. Porra, tá bom. Tá. Eu queria perguntar pro Mano, quantos anos você tem, Mano? Eu tenho 32. Tudo isso pra perguntar a idade do Mano? Tem a ver isso. 32. Ô, Adriano, a gente tá falando aqui, mas enquanto a gente tá falando do Tricolor, etc e tal... Tricolor. Rolou um jogão pela Liga dos Campeões. O Manchester City venceu o Bayern de Munique em casa por 3-2 de virada, com gol no último minuto do Agüero. O Agüero fez os 3 gols. Tava 2-1 pro Bayern de Munique até os 39 do segundo tempo. Caraca! Aos 39, o Agüero empatou. E aos 45... O Agüero fez o terceiro gol e o Manchester City venceu o Bayern de Munique por 3-2. E Matuidi fez quantos gols? Não, Matuidi não joga. Matuidi não joga nesses times. Ah, é só pra saber, pra continuar. Não, Matuidi não. Parabéns, viu, Landucci? Eu vi um negócio muito legal pra caramba, porque o Juninho Pernambucano... É, o Sobra comentou isso? Aqui rapidinho. Juninho Pernambucano tá assistindo você no computador, vendo você imitar ele. Ele lá viu. E falou, pô, curtiu pra gostou, caramba. Gostou, velho. É difícil, hein, Orlando? De verdade. O Sol, eu até mandei pro Somo, sempre o Sol, fiquei muito feliz. O pessoal gosta muito das suas imitações. O Calção, o Júnior Pernambucano. Com certeza. É que o Rudy é amigo meu, do meu filho desde a faculdade. É, e, meu, vou te falar pra vocês. Você adoro a novela aí, meu. É, tá chovendo ainda? Tá alguém tem cupcake aí? Tem o quê? Cupcake. Tem que ver a chuva. Como é que resolve a fórmula de Bhaskara? Não, agora não é hora disso. Hã? Não, você não. Quem? Não. Hã? Você é quem? Eu sou o cara que diz agora não é hora disso. Ah, não, eu esqueci o seu nome, meu. Desculpa. Ah, tá bom. Se ele fosse o dono da rádio. A gente tá em São Paulo ainda? Hã? A gente tá em São Paulo? Tá em São Paulo, é. Olha a aeronave ali, meu, cuidado. Tá muito louco, hein? Que susto. Adriano, um abraço pra você. Boa noite, boa torcida Peugeot no domingo, São Paulo e Figueirense, tá? Que horas que eu tenho que estar lá? São aí na Sombra. 3:30 PM. Graças ao Sombra. Se fosse pelo bar, você ia chegar depois. Dá pra fazer um merchanzinho? Dá. Anda. HDI é de bate pronto. Perfeito, ganhou uma bolsa térmica da HDI. E só a linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Fenomenal. E depois não esquece de participar do leilão de Natal do Estádio 97. Cadastre-se, faça sua doação também, tá bom? Beleza. E velhinho, quem leva pra você a Copa do Brasil? Alô? Cara, eu vou torcer pro Atlético, cara, porque... Eu acho que vai ser um baita jogo, mas eu acho que seria legal o Atlético levar, porque aí também o Cruzeiro quer ser papa tudo, pô. Aí deixar um pouquinho pros irmãos também, né? Mas vai ser difícil, hein? Eu vou torcer pro Cruzeiro. Eu torço pro Cruzeiro também. Eu acho que o Cruzeiro vai levar. Porque depois, se os dois estão na Libertadores, jogar com o Cruzeiro no Mineirão não é o mesmo drama que jogar contra o Galo lá no tal do Independência. É o Marapuca. É verdade, a gente tem um trauma daquele bendito, daquela Arapuca. É o Marapuca. Mas eu gosto mais do futebol do Cruzeiro. Eu gosto mais do não, Galo. Não é por gostar de futebol, não. É só por entender que o Cruzeiro é mais freguês. O Cruzeiro é mais acessível ganhar do que do Galo. Você tem esse interesse. Eu tô falando que eu vou torcer pelo Cruzeiro porque eu gosto mais. Sim, mas eu falei do meu interesse. Sim, eu tô falando do meu, porque fui eu que perguntei. Exato. Olha a briga, porra. Mas eu só contrapus o seu depois. Ah, sim, mas aí tem todo o direito. O Cruzeiro vai levar a tríplice garoa? Não é? Não fica tríplice ruim? Tríplice o quê? Quando ganha três campeonatos. Uns ganham tríplice coroa, outros podem ganhar o tríplice rebaixamento, né? Ah, mas aí é piada errada. Você foi maldoso, hein? É de música, né? Já basta o outro. Deu na cara. Pô, agora você foi maldoso. Desculpa, foi voadora. Desculpa, a avó tem que voltar pra casa ainda nessa chuva agora, triste. E aí eu vou poder dizer. Hoje o Dodô não tá nem aqui pra defender você, né, vovó? Aí a gente vai poder dizer que nunca antes na história desse país uma equipe grande desceu três vezes. É verdade. Nunca antes na história desse país. Nunca, espero que o país não caia junto. Ô, Adriano... Tudo de bom. Boa noite. Tchau. Pra vocês também. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Esse é o Estádio 97 no oferecimento de Hello! Hello! Hello Food! Olha só, amigão. Olha só. Hoje é terça-feira, amigão. Dia de quê? Hello! Dia de pedir Hello Food. É isso mesmo. Você tá aí se preparando pra Black Friday? Tá guardando aquela grana aí? Você precisa comer bem e gastar pouco, certo? Hello! Então pede Hello Food, sabe por quê? O Hello Food preparou um desconto especial para colocar até o seu estômago no clima da Black Friday. Olha só, amigão, só hoje, o Hello Food vai dar R$10 de desconto para quem fizer um pedido acima de R$30. É isso mesmo que você ouviu. Se você comprar R$30 em comida, você vai pagar apenas R$20. Mas atenção, hein? Porque a promoção é só hoje. Então acesse Hello Food, escolha a comida e coloque o código. Anota o código aí. Hello Black 2. Hello Black, tudo junto. Hello com dois L's e dois numeral. Hello Black 2. Anotou? É isso aí. Hello Black e o número 2. Aí é só pedir. Mas ó, essa promoção é só para pagamento online, hein? Acesse o aplicativo Hello Food e aproveite o desconto. Deu fome, amigão? Dá um hello, zombinha! Véi, o Pelé tá internado, mas passa bem. Viu? É, Deus, você viu o que tava aconteceu? Lendo aqui. Ele foi fazer exames de rotina por causa da cirurgia que ele tinha feito. E aí descobriram que tava uma infecção urinária. Ficou, exatamente. Ele ficou internado. É, começa a ficar debilitado, né, Sombra? Já a idade, já também, já não ajuda muito. É complicado essas coisas. Mas infecção urinária não é um privilégio das pessoas de idade? Não, não é privilégio, mas é todo um conjunto da obra, né? Quer dizer, acabou de sair do hospital. Privilégio, né? Entre aspas, né? É, acabou de sair do hospital, quer dizer, retorna. Tem que colar pra tomar uma sopa, RG, a mídia que gosta de encher o saco. Ah, tá com pigarro, tá, neném? Ah, eu vou pegar sua garganta e você vai ver. Peugeot, com a voz debilitada. Toda linha 208 com taxa zero, não é incrível? Liga agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Agora o mano vai falar da Bozano. Fala, mano, fala isso. Da Bozano. O Mota falou que pincelado é bom, viu? Você tá fumando, mano? Não, não tô, mano. Charuto. Não, que isso? Você tá com esse pigarro nojento, mano? Não, eu tô com um princípio de gripe. Aliás, princípio não, porque eu já tava gripado na sexta-feira. Duvido pigarro, você espirrar, mano, na cara do Portugal. Não, porque eu sou um cara bem educado. Ele tem esse sombra. Pigarro, eu uso Bozano também. Boa, é isso aí. Eu tenho esse fetiche, espirra na minha cara, menino. A boxinha, pô. Vem pra cá. Adoro. Adoro. Olha. Você... mas você tá arrumando uma treta, velho, com São Paulo inteiro. Daqui a pouco você não vai poder pisar na rua. É, exatamente. Muito pelo contrário, se acontecer alguma coisa, eu defendo ele, porque eu gosto do Rudy. Ó, o Juninho Pernambucano, ele postou aquela foto lá, mas ele não gostou da imitação. Ele fez aí, talvez, pra criar um álibi. Uma voz diferente mesmo. Entendeu? Tá esquisito. Mas é verdade, eu vou fazer um merchan. Faz gagarejo. Faz um merchan antes que afine, mano. Não vou gastar minha voz aí discutindo com vocês, certo? Não, daqui a pouco ela sobe. É, ela afina. Vai. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né, RG número 2? É. Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também. Tem bonitão pra balada, aquele topetão parecendo o Elvis Presley. E além de tudo isso, amigão, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance no seu dia a dia. Vai trabalhar lá de manhã, você já dá aquela borrifada, RG, no sovaco. É, velho. A noite tá zerada ainda, mas você dá aquela mancha de pizza embaixo do braço, nojento. Que, nossa, meu Deus, não quero nem pensar. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É isso aí, esse é o Estádio 97, também no oferecimento do Grupo Esser, narigudo. É isso aí, zombinha. Hyper é tudo que é moderno, é assunto do momento das pessoas descoladas. Seguindo essa tendência, o Grupo Esser antecipa-se e traz o Hyper Home Design. No melhor do Alto da Boa Vista, uma região tranquila, completa e com uma grande vantagem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Ó, você sai do apartamento, atravessa a rua e entra na estação. São apartamentos com 31 metros quadrados e lazer completo do térreo à cobertura. Isso mesmo. No Hyper, amigão, você terá lazer acima das expectativas. O lançamento é dia 27 de novembro, com condições especiais. Preço à vista a partir de R$ 269.000. Anotou? A partir de R$ 269.000. Rua Doutor Antônio Bento, 139, em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. É isso aí, Hyper Home Design, mais uma realização do Grupo Esser. Informações, ligue 55460439, 55460439, ou acesse esser.com.br/Hyper. Um abração pro Rafa, Paulo Horn e pra toda a família Esser, zombinha! Mano, sim. Comenta o lance que aquele lateral do Botafogo, que foi dispensado, o Edilson, vem treinando lá no Corinthians e gostaria de permanecer por lá, mas depende de quem vai assumir o Corinthians. Você gostaria do Edilson? É um bom lateral, viu, Sombra? O Edilson é um lateral aí que dentro do Botafogo, aí dentro das poucas coisas que se aproveitaram no Botafogo durante esse ano, o Edilson tava entre ali esses principais jogadores. Ainda mais o Corinthians, que tem o Fagner como lateral direito. Mas você vê muita diferença? Ah, eu vejo, cara. O Edilson é melhor. Mas o Edilson, o Edilson precisa se controlar. O Edilson, eu acho que ele chega um pouco exagerado demais. Ele é forte, ele corre, ele é rápido. Mas... vou te falar, eu acho que... é bom lateral, eu acho, Benjamin, que às vezes ele passa lateral do ponto. Oh, mano, o Edilson é bom lateral batendo na bola e cruzando, mas não marca uma cadeira. É aquele cara, tipo, pra frente, pra trás, já é complicado, viu? Não, o bagulho é o seguinte, mano. Eu apoio a contratação do Edilson aí. Dentro da limitação na posição que nós temos no futebol brasileiro, Sombra, esse tá entre os principais. Tem que ir lá e... tem que testar, né? Mas a prioridade. Diga, presidente. É o Paolo. Paolo. Falamos. Que mais? Há quem diga que tudo caminha pro final feliz, né? Com o Paolo. Então, Sombra, parece que a reunião decisiva acontece essa semana. E pelo que tudo indica, acho que vai haver sim a renovação aí. O Guerreiro renova por mais 3 anos. Vamos aguardar. Então tá bom. Fala, Mota. E o Ataíde Gil Guerreiro falou o seguinte: que o São Paulo não trará jogadores veteranos. Então, tipo, como o Edu Dracena, por exemplo. Pô, agora, né? Como o Lugano, por exemplo, que há muito tempo a torcida pede, teria, estaria... inclusive, alegado o seguinte. Ô, município. Pra trazer o Edu Dracena, se fosse pra trazer jogador veterano, ele teria trazido o Lugano. Interessa. Exatamente. O cara com maior categoria e capacidade lá falou. Pô, vai discutir com o Muricy? Porra. Pedi pra trazer. E aí, Muricy? Não, Muricy, isso não, pelo amor de Deus. Veteranos não. Jogadores um pouco mais leves. Pô, tem que apostar no novo. Esse time de São Paulo é bom, mas é um pouco pesado. Amanhã parece que o Michel Bastos deve jogar de novo na lateral esquerda do São Paulo, né? Deve jogar ali pela lateral esquerda do Álvaro. Você pode botar em qualquer lugar, viu, velho? Do jeito que o Pato volta. Do jeito que o cara tá jogando. Até que o Pato volta. Amanhã é jogo decisivo. Eu acho que o Pato sobra banco. Então vamos lá. Última participação da noite no oferecimento de Banditec, a faculdade de TI da sua vida profissional. Inscrições abertas para as turmas de 2015. Acesse banditec.com.br. Também BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. E Peugeot 308 Active com teto panorâmico e taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489. Marque um test drive. Toca, Drubal! Yeah, alô? Alô? Quem fala? Pedro. Como? Pedro. Pedro do quê? Mendes Soares. Você tá bravo, Pedro? Não. Nem um pouco? Não, nem um pouquinho. Tá com preguiça? Tá tendo chacina lá no nosso bairro, mano. Lá tá no nosso pedaço. O pau tá quebrando o meu programa. Como hoje assim? Uma puta audiência lá, como Vila assim? Medeiros. Tá Vila quebra, Maria. Quebra. Mataram o bandido, mataram o cara ali. Mataram o traficante. Toque de recolher, velho. Tá meio complicado ali pra região ali, inclusive tá complicado o pessoal que tá, pra onde? O pessoal que tá ali na região ali, principalmente Vila Guilherme, Vila Maria ali, Vila Jardim Sabrina, Brasil. ZN. Tá complicado ali porque puseram fogo, Sombra, num ônibus em protesto aí, acho que a morte de algumas pessoas ali, parece que duas pessoas possivelmente ligadas aí a uma facção criminosa. E aí os moradores, não sei também, pelo menos essa informação que a mídia tá divulgando aí, os moradores estão colocando fogo em ônibus, enfim, tá complicado. Então, o pessoal que puder evitar a região ali da Vila Guilherme, Vila Maria, Vila Medeiros, Jardim Brasil, Vila Ed, Vila Sabrina, é melhor evitar. Pô, eu tenho um recado aqui, ô vó, entra pra dentro, como dizia os caras, entra pra dentro. Aí são informações desencontradas, porque a polícia diz que os dois que morreram aí tinham ligação com o crime. Outros e os moradores dizem que não, não tinham. Ô, mano, mas que lugares são esses? É no Brasil isso? Zona Norte de São Paulo. Respeita aí, cara. Só pra saber. Zona Norte de São Paulo. Respeita que maldade isso aí. Ô, Luciano, quem você esqueceu? Você é paulista, Luciano. É bem legal conhecer o Nordeste, cara. Não, meu Deus. Não, é aqui, Zona Norte de São Paulo. Meu, é longe pra caceta isso, cara. Um grande abraço a todos vocês. Mande a cartinha pro Lata Velha que a gente vai resolver o seu busão. Pode mandar, bacana. Teu busão, bacana, né, seu... Olha aí. O busão queimou. Ô, Pedro, quantos anos? 39. Aí, RG número 2. Pedro Mendes, RG. Tá fazendo o que agora? Tô trabalhando ainda. Então por isso que você tá Soares aí, velho. Trabalha. Tá trabalhando no quê? Trabalha onde? Trabalha no quê? Para de gemer igual uma cabrita desgovernada. Trabalha no quê? Numa empresa de software. Software. Ah, de bala, né? Software. De Mota, bala, né? Bala software. Soletre software. Bala software. Olha o Mota, vai soletrar software. Mas eu vou dizer pra você, velho. Quem tá software muito aqui é o Domênico, viu? O time dele. Esse é software. Sensacional. Essa foi boa, velho. E qual bairro, amigão? Interlagos. Interlagos RG. Tá longe do ônibus incendiado, né? Bem longe. Agora eu não sei onde é. Tô achando que vai perder o show. Nossa, o maior rival de Interlagos é Grêmio Lagos? Com essa seca, bicho, vai virar Interterras. Interterras. De Lagos, daqui a pouco não vai ter mais nada. São Paulo tá com 24 pontos de alagamento. O Vieira... Agora. Aí reclama da chuva agora. São Paulo precisa de um grande ponto de alagamento, que é na Cantareira. Lá não vai. Um ponto de alagamento sensacional. Lá é zicado, mano. O Vieira torce pro Grêmio Lagos ou pro Interlagos? Mas gente, ó, por exemplo, ó, lá, dentro desse lance aí, o pessoal às vezes também critica cada coisa, mas ô Motinha, uma região que agora tá alagada, você pode aproveitar e lavar a garagem. Pega uma vassoura e varre lá. Mas a água mistura podre, tudo, falou. Vem com sujeira. Não, mas tira água poeira, de barro. Aí vem o sofá junto. Mijo de rato. Vem o sofá junto. Vem o sofá. Mijo de rato numa época de seca, gente, é desinfetante, mano. Que nojo. Pedro, que time você torce? Tem aquelas pets junto. Corinthians. Corinthians, mano. Time, o bagulho é louco. Vem sofá junto. Eu vou mostrar a urina do rato aqui pra você. O importante é o metrô. Amigão. Diga lá. O Corinthians tá praticamente 99% assegurado na Libertadores 2015. E aí, amigão, expectativa pro ano que vem. Você no lugar do Mário Gobi, você traz quem pra vestir a camisa do glorioso Corinthians? O Paulo. Bom, tem que renovar com o Guerreiro, né? Esse é o primeiro reforço, né? E com o Realf também. Hein? Com o Realf. E contratar o senhor, né? E contratar o Realf. Ver se a gente consegue repatriar o Paulinho. Mas você gostaria do Paulinho mesmo, cara? Eu acho que a gente tinha que dar um gás novo naquele meio de campo lá. Porque o Danilo tá quase parando, né? O Jadson, lamentável. E como é o nome daquele outro, né? Aquele que cansa sempre no final, o Renato Augusto. Ele não aguenta, né? Parece que ele não tem gás, né? Ele, o Danilo, também não aguenta mais jogar 90 minutos. Então. A gente precisa dar uma revitalizada naquele meio lá, dar um gás, mano. Agora, quem que renovou o contrato do Sheik? Fala a verdade, pro cara ficar dançando. 5 anos. Brincadeira. Olha, o Sheik, ele retorna em janeiro pro Corinthians aí, quando o Mano Menezes sair, mas eu acho que, sinceramente, ele não vai ficar, não. Mano, quer saber, pra um banco... É que o Sheik no banco é meio complicado. Mas se ele entender que ele já tem uma certa idade, que não aguenta o jogo todo, pra 30 minutos finais, pra alguns jogos da Libertadores que o time vem... Eu tinha. Sheik, meu, mas eu colocava. Olha, não sei. Foi. Eu sou contra a volta também de ex-jogador, mano. É, mal Sheik. Eu acho que é o tipo do jogador que já deu o que tinha que dar. Já o último suspiro foi lá no Mundial. Mas, nós temos um exemplo recente aí do Elias, cara. Que imagina, que conversa com o Sheik. Conversa que tem com um menino de 20 anos que tem alguma coisa ainda na carreira, algum objetivo. Não vai, o Sheik tá de barriga cheia. Gente. Ó, se o treinador fala, Sheik, senta aqui que agora eu vou te dar um sermão, o cara levanta e manda o treinador pra aquele lugar. Você tá de brincadeira. Lógico, gente. O Sheik hoje é um jogador ele é milionário, é mais que rico, tá certo? É um jogador consagrado, é um jogador que já tem determinada idade. O cara tá andando, mano. O negócio do Sheik é dançar e pegar todo mundo na balada, velho. É, só pegar e falar, porque a menina falou que ele não é tudo isso. Mas salgou. Viu pelada, já conta, já tá no álbum. Não. Só ver já... Ô, RG, só ver pelada já conta? Claro que não. Como não? Ela falou que ele não é tudo isso, que é só balela, que ele só fala muito. Então, mas ele fala, já te vi pelada. E daí? Mas já tá no álbum. Ah, mano, você é muito inocente. Nossa. Mano, quantas muito meigo. Mulheres você já viu pelada e quantas você já atravessou o caminho? Ele tinha coleção da Playboy, ele viu um monte pelada. Depois da internet, velho, o cara que viu menos de 1000 mulheres peladas, ele é fraco. Tá falando ao vivo, né, mano? O mano tinha aquela, sabe aquela brasileirinha de bolso? O mano tinha. Eu sempre fui um pega zero, velho. Nunca. Você era fraco mesmo, mano? Era fraco. Eu tinha privado. Eu tinha privado e gostava dos pontos. Aí o pai do Rodriguinho, do Thiaguinho. Porra, mais que nunca, super, mano. Eu nunca usufruí da minha fama, gente. Eita! Sempre fui um cara aí sensato, sempre fui um cara ponderado e que não usufruí da minha fama de artista. Se espelhou em mim, nunca fechou. Mas, amigo, então, pensando agora na fase final do Campeonato Brasileiro, o Corinthians ele enfrenta o Fluminense jogando no Rio de Janeiro e fecha contra o poderoso Criciúma jogando aqui em São Paulo. Criciúma Dortmund. O Corinthians faz quantos pontos nesses dois jogos? Temos que fazer meia dúzia, né? Porque o Fluminense tá morto. tá eliminado. Nem, não ganha nem mais nada, nem cai também. E o Criciúma já foi pro espaço, né? É, eu acho, no mínimo 4, né, mano? Ah, eu também acho. Empatando no Rio, ganhando o último jogo aqui pra... É, falta só um pra fechar com chave de ouro, mas já tá se, ótimo. Se mano, fizer 4, tá perdendo o Rio, tranquilo, mano. Tá tranquilo. Eu acho assim, o Corinthians, ele depende de mais um ponto, Sombra, pra entrar de vez aí na Libertadores. Pode perder no Rio. Pode ter toda a tranquilidade de perder no Rio. Não, mas já tem que eliminar a chance do Fluminense. O Fluminense ainda tem uma remota chance de pensar em Libertadores. Pra garantir, o Corinthians precisa de 4 pontos. Um pontinho já resolve. Pra garantir, por quê? Por que pra garantir? Porque o Inter tem 63, pode chegar a 69. A 66 vai chegar, porque o jogo é contra o Palmeiras, o próximo. Não, mas aí o Corinthians ficaria com em quarto lugar. Então... Se o Galo... Bom, se o Galo for ganhar, um ponto, vai estar dentro. Ô, mano... O Corinthians precisa de mais um ponto. Eu sei que o programa tá quase terminando, mas vou te falar uma coisa. Mas é que vocês têm medo de pré-Libertadores, né? É verdade. O Tolima tá assim. Complexozinho, Guilherme. Complexo. Acho que não, hein? O Deportivo Tolima tá assim. Deixa eu te falar uma coisa. Tolima tá? Tá na Libertadores. Posso falar uma coisa? Eu acho que não tá, não. Tá assim, não tô brincando, não. Tá mesmo. Deixa eu falar uma coisa. Não pode ver. Ele classificou pelo Inter. Deixa eu falar uma coisa pra você, mano. Se eu fosse Corinthians, eu me cobria. Porque vão julgar o Petros de novo. Se o Fluminense estiver nessa parada aí, bicho. Se os caras tungar os pontos. Não vão tungar nada, que é Corinthians. Os caras tungam. Pedro, falou isso. Pedro, isso pra você. Obrigado pela audiência. Continue sempre na sintonia da energia, tá bom? Valeu. Aí, eu posso mandar dois abracinhos só? Manda. Pode, velho. Rápido. Um pro meu filho Malcolm. Malcolm. Pra minha mulher Fifi. Pra mim, deu um cartão do RG aí, tapa na camurça, né? Como que é o nome dela? Fifi. O nome dela é Efigênia, o apelido é Fifi. A Fifi vai ficar hoje, hein? Aí sim, RG. Mas ela é santa. Um abraço. Como? Ela é santa? Lógico que é, rapaz. A esposa do cara. Que é. Santa Efigênia. É, santinha do Paulo. Eu ontem. Mandar um abraço. Que é isso? Respeita aí, seu louco. Santa Efigênia. Seu louco. Passou nela ontem? Passou. Vou comprar ontem. Você passou. Pedro, um abraço pra você, cara. Outro. Tudo valeu. Bom? Abraço. Agora quero falar com você que tá precisando dar uma virada na sua vida. Esse assunto é importante, viu? De repente você pode estar decidindo o rumo da sua vida neste recado. Recado pra você que não tá trabalhando, pra você que tá até trabalhando, mas queria mesmo era trabalhar na área de TI, e você que está trabalhando na área de TI, mas queria mesmo era trabalhar em outra empresa, talvez até no exterior. Estão abertas as inscrições para as turmas de 2015 da Banditec. A Banditec, que é a melhor faculdade de tecnologia do país, a única com curso de inglês integrado ao currículo e 75% de aulas em laboratório, isso mesmo, 75%. Com tudo isso, cara, você vira o jogo. Você encontra uma bela vaga numa área que paga bem e pode trabalhar até mesmo em outro país, como já tem os alunos da Banditec fazendo e se dando bem. Pra que ficar na defesa? Vire esse jogo, faça a Banditec, acesse banditec.com.br e faça já a sua inscrição. Próxima prova no dia 29 de novembro. E você ainda concorre a bolsas de 20 a 100%. Ó, e são três cursos, hein? Análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. Banditec, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional, velhinho. É isso aí, Shadow. Quem ganhou a camiseta do Estádio 97 produzida pela Fit, o parceiro do seu evento? Ah, vai lá no show do Paul McCartney, curtir com a nossa camiseta lá, o Felipe Henrique da Silva. Felipe, parabéns! Três dias úteis para retirar sua camiseta produzida pela Fit, fitcamisetas.com.br. Todos que entraram no ar ao vivo ganharam também os bonés Vista Aérea, bonés do Estádio 97. O telefone 3037 boné, o telefone da Vista Aérea. Mano, você quer falar alguma coisa, né? Eu queria, Sombra, eu queria mandar um abraço aqui pro Gilmar Marques Silvério. Ele manda um abraço aqui pro Esser, é isso mesmo? Esser, é isso aí? Pro Evandro e pro Valdecir. Todo mundo corintiano roxo. É isso mesmo. Aquele lá é palmeirense. Todo mundo corintiano roxo. Então tá bom, amanhã tem mais Estádio 97, oferecimento da BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar seus sonhos?